Fred, você usou alguma coisa pra começar esse podcast ou não? Tá de boa? Não usei nenhum psicotrópico, não. Não entrou no clima do Bojack? Não entrou no clima do... Eu não bebo e nem... Nunca usei nenhuma droga, então... Não bebe, não fuma, não fode, não faz nada. Só faz podcast. Atualmente eu só fiz tudo também. O cara não usa droga. Se não fizer uma coisa, não faz outra. Que lógica é essa? Eu acho que varia de... Não, mas se o cara for sedentário... Tem gente que é melhor com droga e tem gente que é melhor sem. Ponto. Mas assim, aquela coisa... Se você tiver droga e for sedentário, se você usa droga ou qualquer uma alimentação mesmo e for sedentário, aí você tá perdido. Muito bem, estamos começando mais um Fleiros Podcast. No episódio de hoje, finalmente, nós vamos falar sobre BoJack Horseman, a melhor série animada aí de todos os tempos, não é não? Nossa, é um fã alert na hora, assim, calma, e pra falar aqui comigo sobre essa série sensacional, eu montei um time especial, né? Que não é o time de casa, o time de casa é hater da série. Então eu trouxe um time de fora pra falar de forma honesta, né? Aqui, diretamente da bancada internacional, né, da equipe do podcast que integra aqui os membros honorários, temos ele, né, que tá drogado nesse exato instante, diretamente da Irlanda. Filho da puta, é muito filho da puta. Que drogado que é, tô muito bem, jovem. Lucas Vinícius. Salve, salve, ouvinte do Fuleiros Pop. Nossa, BoJack Horseman pra mim é uma lição de vida. É isso mesmo, cara. O BoJack, ele tem que ser levado mais a sério e nesse programa a gente vai explicar por quê. Diretamente do Distropia Rastreada, falando sobre vários filmes trash dos anos 90 e Jean-Claude Van Damme, a Felipe Lopes. Salve, salve, galera que nos ouve. Quem tá falando sou o Joe, Felipe Lopes e... Ai, cara, peraí. Tá chovendo em Itapevi. Tá nervoso. Falar de novo, desculpa. Salve, salve, galera que nos ouve. Aqui quem tá falando é o Felipe. E a lição que o BoJack nos deixa é... Façam terapia, é isso. Exatamente. Até, principalmente se você achar que não precisa. É exatamente, é que você precisa mesmo. E diretamente lá daquela HQ do Robert Kirkman, ou talvez daquela banda do início dos anos 2000, Mandrake do Outcast. Salve, galera, aqui é o Mandrake, psicólogo não praticante, e dizem que eu sou o BoJack sem drogas. Esse era o meu personagem, né? Eu seria o BoJack sem droga, então vai ter que dividir aqui. A gente divide a cadeira. Exatamente. Então agora a gente vai para a leitura de feedbacks e a gente já retorna com esse podcast sensacional. Vai ser necessariamente um feedback, mas um momento que eu vou utilizar para dar um recadinho, para falar com vocês, ouvintes do Fuleiros Podcast. Acontece que o Fuleiros Pop é um podcast que surgiu com essa intenção de ser uma produção divertida, livre, e todo mundo aqui no Fuleiros Podcast é um bando de comunista safado que não liga muito para dinheiro. Em contrapartida, nós estamos vivendo em um mundo extremamente capitalista, principalmente no Brasil 2020, em que a gente tem produtos de informática, produtos no geral, né, comida e tudo mais, extremamente caro, dólar batendo o teto dos R$6, daqui a pouco tá R$7, tá tudo muito caro, internet e tudo mais. Quando a gente começou esse projeto, mais precisamente quando eu dei início ali em 2013, 2014, era um outro universo, era um outro mundo. Nada era tão caro como é hoje. As coisas não estavam tão difíceis, e eu tô falando no cenário político mesmo, né? Até no cenário social também. Não vou revisitar aqui o que aconteceu, mas de 2014 pra cá, as coisas têm piorado muito. Mas enfim, sendo mais pragmático, acontece que está cada vez mais difícil manter o funcionamento desse cast. Principalmente agora, em época de quarentena. Por muito tempo eu editei o Fuleiros Podcast na minha máquina, uma máquina que eu utilizava para edição, que tinha um bom processador, placa de vídeo e tudo mais. Trabalhava as vitrines, montava o site. Mas de um tempo para cá tem ficado cada vez mais difícil fazer isso, dado que há uns 2 anos atrás eu tive que vender a minha máquina na intenção de montar uma melhor, mas acabei tendo que fazer outras coisas, não consegui montar esse computador. Sabendo que trabalhar com áudio é algo que demanda um equipamento de qualidade e que a gente precisa melhorar a qualidade dos microfones e tudo mais, porque a maior parte da equipe do Fuleiros Pop não tem, foi que eu pensei em abrir uma campanha no Apoia-se. Essa campanha no Apoia-se, ela tem como objetivo contar com a colaboração dos ouvintes do Fuleiros Podcast que gostam da estrutura do programa, da química entre os participantes, para que essa colaboração ajude a manter o projeto funcionando. E como assim? No Apoia-se tem uma campanha aberta com uma meta mensal, onde você pode colaborar com o quanto você puder. Então tem dinheiro de cafezinho, você pode colaborar com 2, 3, 4, 5 reais, 10, 15, 20, 1.000 reais se você quiser, e for uma pessoa que não está sofrendo da crise financeira que está abalando o país, mas enfim, tá lá para todos os ouvintes colaborarem. Nós temos cerca de 10 mil downloads por episódio. Se eu tiver enganado, a equipe depois que trata disso vai me corrigir, mas acho que é isso. Se 1% desses 10 mil colaborassem, seria 100 pessoas, não é isso? Ou eu tô ruim de matemática assim? Eu acho que seria 100 pessoas. Se 100 pessoas colaborassem com 2 reais, seria 200 reais que a gente teria já para bater a meta, como diria a Dilmãe, para bater a meta mensal, para a gente fazer compra de equipamentos e manutenção desse podcast. Veja, o Futuros Podcast é um podcast que mistura muitas classes sociais de pessoas diferentes, mas o cerne dele tá no proletário. Então, nem todo mundo tem dinheiro para comprar microfones de alta qualidade ou equipamentos para trabalhar os processos de edição, placas de áudio e entre outras coisas. Então, a gente realmente precisa dessa colaboração. Não é obrigatória, mas é opcional para quem realmente gosta do projeto e quer ver ele continuar. Daí você deve estar pensando, tá, mas e o que eu vou ganhar com isso? Bem, além do projeto continuar, você vai sim ganhar algo a mais. Foi pensando naqueles que já estão colaborando com a gente no Apoia-se que eu resolvi criar o Fuleiros Deluxe Edition. O que seria isso? É mais um selo? O que seria? Não. O Fuleiros Deluxe Edition é uma edição especial de luxo para os nossos apoiadores. Então, aqueles apoiadores que atingirem determinadas metas vão ganhar um podcast próprio do seu custo, do seu pedido. Não desmerecendo aqueles que apoiam com menos valores, cada um terá sua recompensa ao seu tipo. Você pode ir lá na nossa campanha no Apoia-se e vai ver com mais detalhes ali todos os tipos de apoio e as suas recompensas correspondentes. Mas esse programa em especial é um programa voltado para aqueles que têm um apoio maior, para aqueles que já nos apoiam há mais tempo e que nunca falham com seu apoio. Então, seguindo essa linha de pedidos, hoje nós apresentamos essa versão deluxe para os nossos apoiadores. Aos demais que quiserem ajudar e manter o projeto funcionando, vocês podem ir lá no Apoia-se, seguir a gente, fazer essa contribuição que é muito importante. Como eu falei, se apenas 1% dos nossos apoiadores colaborassem, já seria de grande ajuda, mas quanto mais melhor, não esperamos ficar ricos, nem nada do tipo. Toda a colaboração da qual a gente precisa é só para manter o podcast funcionando, para manter os participantes, para melhorar os equipamentos dos participantes, para melhorar a edição. Tudo é voltado para o podcast. Então, mais uma vez, quem puder contribuir, vão lá no Apoia-se, façam o seu apoio e vocês vão ter as suas recompensas devidas, tá, gente? Então, é esse o recadinho que eu quero deixar para vocês. Segue o podcast sobre a primeira temporada de BoJack Horseman com os nossos colegas aí. Um time que eu montei para falar de BoJack Horseman, que não é o time da casa, porque o time da casa não curte BoJack Horseman. Então eu fui lá e recrutei uma galera para falar sobre. Então curtam aí o podcast. Tá numa vibe bem diferente, mas tá bem divertido também. A animação da série sem saber do que ela se trata, você não vai dar muita moral, né? Provavelmente você não vai assistir, porque é uma animação bidimensional, até simples. E quando eu fui conferir a série pela primeira vez, eu vi que na verdade a animação ela precisava ser dessa forma. O antropomorfismo dos animais, né? A estética escolhida para a série, por ela ser bidimensional, o antropomorfismo, as texturas e as cores, fazem muito sentido de acordo com o roteiro. E eu quero saber o que vocês acharam da qualidade técnica da animação, né? Quando vocês assistiram pela primeira vez a série. Olha, para mim eu comecei a ver naquela qualidade SD, tipo um HD um pouquinho mais baixo. E foi estranho, porque realmente ficou bem ruimzinho. Aí depois eu coloquei em HD, né? Pensei, ah tá, agora melhorou. Mas ainda assim, tipo, a qualidade gráfica pra mim não interferia tanto, porque a história foi tão legal, né? Os personagens. A animação de fato é bem simples, né? Quando, sei lá, comparado com o Rick e Morty, por exemplo, que eu achei bem mais detalhado, com efeito especial, portal, os alienígenas, os planetas, né? Tem muito mais detalhe, né? Do que BoJack, que é muito uma coisa mais simples mesmo, né? Mundana, né? Tem nada de especial. A única coisa especial lá são os animais, né? Representados em forma de seres humanos, né? Como você falou, né? A questão do antropofismo, né? Vocês acharam Rick and Morty mais fluida? A animação de Rick and Morty mais fluida? Eu achei, cara. A animação de Rick and Morty é mais rica, né? Que de detalhes. É aquele lance psicodélico meio... bem detalhista. Então, pra você assistir a série, você tem que, de certa forma, realmente prestar atenção. Ou então, tá muito louco. E só aceitar o que aparecer nos seus olhos, entendeu? Porque... a arte no BoJack Horseman, ela serve exclusivamente para ser um suporte para o texto. Enquanto no Rick Mori, a arte, ela faz parte do argumento do roteiro. É, o que me prende muito na... em relação ao aspecto da animação de BoJack, é que ela me lembra muito Chowder, que é um desenho do Cartoon Network. Não tem nada a ver com BoJack, e o trabalho que ele tem de textura nas roupas é parecido com o que tem no BoJack. Se vocês compararem, quando o personagem se mexe, a roupa vai mudando a textura, porque é uma textura já pré-estabelecida na animação, para facilitar na pintura, entendeu? Então, em Chowder também tem a mesma coisa. É só comparar. Dá uma olhada nos dois desenhos, você vai perceber que a estrutura de animação e de textura é parecida. Não conheço o Chowder. Tem um desenho, um cartoon que passava no Adult Swim, que o traço do BoJack me lembra muito ele, nesse sentido de que a animação, ela tá te ajudando ali com elementos visuais, mas ela não acrescenta tanta coisa assim, né, ao argumento do roteiro. Mas tem várias séries, eu acho que é um padrão em desenhos adultos, você ter um desenho que é só o suporte visual mesmo, né, King of the Hill, Bob's Burger, todos esses, você não acha nenhum grande elemento de roteiro, nada muito significativo no desenho, nos cenários desenhados, no fundo, apesar de que o BoJack, diferente desses que eu citei, ele traz sim seus easter eggs, né, pra pessoa que tá assistindo a segunda, terceira vez. Tem seus elementos de fundo que provavelmente você não notou da primeira vez que viu, mas que dá um sabor a mais, sabe, quando você revê a série. Um exemplo bobo, mas algo que eu acho bem divertido de observar no fundo, né, das cenas em BoJack, é quando tem personagens pássaros ou personagens que são figurantes mesmo da cena, que são animais, estão desempenhando alguma coisa que é ligada àquele animal, sabe? Né? Um exatamente, exemplo clássico são os paparazzi, né, funcionários. Os mendigo. Isso. Uhum. Isso é incrível. Isso de fato é incrível. A parte como o gado médio da sociedade. É, nossa. A vaca que é atendente, ela chega lá, o pessoal tem um episódio que eles pedem um copo de leite, ela pega um copo, coloca debaixo da blusa e aperta a teta, sai leite, e eles colocam, eles tomam. É isso normal, é mano. Tipo, toma leite. É super normal, é muito bom, cara. Esse contraste, né, do mundo animal com o mundo humano. E pra gente que não vive, obviamente, nessa realidade, que seria chocante, né? Pô, tem cobra de pé, cara, que usa terno e gravata, peixe, mano. E o pessoal olha e fala normal. Tanto é que os seres humanos se relacionam com mulher, né? Porque é bem comum, né, esse tipo de relação. O traço do BoJack é bem simples, né? Um cartoon bem, bem simples e não é minimalista, né? E o que eu acho mais legal é que quando eu me encanto, assim, por algum desenho, alguma série, eu, principalmente no caso dos cartoons, eu trato de ver quem é que produziu, sabe? E aí eu fico esperando já que seja, sei lá, um desenho da William Street, que tem vários desenhos que eu gosto muito que são, né, da William Street, mas o BoJack não, ele é original da Netflix, né? Então os produtores são um monte de gente, um monte de nomes que eu nunca vi antes, né? Ou pelo menos eu não lembro. Só tem um produtor executivo que eu bati o olho e lembrei de cara, que é o Aaron Paul, né? Que é o cara que faz o Todd, né? Isso, que é o dublador do Todd. Science? Science, bitch. Muito bom. É, também vi quando apareceu o nome dele. Caramba, o cara dubla o Todd e executou produtivo, hein? Porra, tá grande o garoto, hein? Tá grande. É, tô pegando o dinheiro do Breaking Bad e investindo, né? Investindo, agradeço, tá certo. O Breaking Bad e o BoJack saiu da metafetamina, né? Foi pra usar drogas com cavalo, né? Exatamente. Testosterona, cocaína e álcool. É. Essa é a vida do rico médio. Inveja. Em relação à dublagem do BoJack, eu assisti já todas as temporadas, até a quinta, dublado no original e dublado em português. E eu achei a dublagem da série excelente, tanto na dublagem original quanto em português. A dublagem original é o Will Arnett, na dublagem nacional eu não sei quem faz, mas eu achei muito competente, cara. Hércules Franco, é um cara careca, ruivo. E aí eu tava até olhando, né, a dublagem original da série, e ela é muito... Se você pegar os atores da dublagem original e for utilizar... Se fosse fazer uma live action e você fosse pegar os atores, seria perfeito. Eles têm muito a cara dos personagens. Os atores da dublagem original em inglês. A portuguesa, a dublagem nacional, eu nunca vi os dubladores, então não posso falar, mas também é excelente. é um cuidado muito grande. Obviamente que tem sempre aquela... Ô, Fred. Algumas perdas, né, de piada e tudo. Eu só ia falar uma coisa, que em relação à dublagem brasileira, eu assisti também alguns episódios, né, realmente não é ruim, é boa. Mas como eu já tinha falado pro Mandrake, né, tem um personagem que eu não gostei, eu detestei, que acabou me afastando mesmo, fez eu ficar na dublagem original, que é o Todd, né? Que eu achei, nossa, a voz dele, nossa, horrível. Não, o Todd, eu odeio, eu não sei a dublagem o que fizeram. Do Todd. Então. Eu odeio a dublagem do Todd. Mas, bom, cara, não sou o único. O que fizeram com a voz dele, e se você ouvir a voz original e depois você ouvir a voz do Todd, você fala, cara, não, mano. Não dá pra entender porque fizeram. Não dá pra entender, mano. Fizeram a voz dele, parece que teve um AVC, ou cara, um problema mental. Cara, sei lá, mano. Cara, a voz dele não tem nada a ver com o original. E o que a gente se espera, no mínimo, quando a gente vai ver uma obra dublada, né? É que a voz do dublador seja muito próxima à do ator original. Pra ter uma semelhança, né? Porque senão fica uma coisa muito desconexa. Por isso. Exemplo, ano passado eu vi Aladdin. Filmão, adorei. Live action, muito bom. Totalmente fiel ao original. Só que dublaram, colocaram o Jafar pra dublar. O cara que faz a voz do Moody Ares lá, ele tem uma voz de garoto, mano. E o cara é velho, é barbudo, sabe? Ele tem que ter uma voz pesada, compatível. Aí botaram a voz de um cara de 40 anos que parece que tem 18. Eu falei, meu, não, cara. Eu assisti com um amigo nosso aí, o Cliff, a gente gravou outro podcast, né? A gente foi no cinema e assistiu. Eu falei, meu, o que fizeram com o Jafar, mano? Sabe? Fica uma coisa muito estranha. É tipo uma voz de uma criança, um adolescente num corpo de adulto. Tipo, não faz sentido, mano. Não tem... Aí eu senti muito isso com o Todd, que a voz dele ficou muito distante do original. Mas a dublagem em português é ruim, é boa. Só o Todd que... Não, o Todd também me incomodou bastante. O Todd me incomodou. Até porque a dublagem, ela muda a sua percepção do personagem, né? E se você vir a série, se você assistir a série só na dublagem nacional, você vai achar que o Todd é retardado. Quando você assiste na original, exatamente, você percebe que a pegada do personagem é outra. Você faz essa comparação, né? Mas, no geral, a dublagem nacional é boa. De fato, eu só assisti a versão nacional, eu ainda tô me devendo ver nas vozes originais. Até que foi uma surpresa pra mim, né, que o Aaron Paul era o dublador do Todd, e tava assistindo isso mais cedo com o Felipe. No geral, eu imagino que sim, né, a minha percepção do personagem deve ter sido moldada, né, principalmente pela voz que foi dada pra ele. E provavelmente, como eu vi por bastante tempo primeiro dublado, provavelmente eu vou estranhar quando eu assisti na voz original, né, na dublagem original. O BoJack, não tem muito o que falar do roteiro. É uma série que ela tem um aspecto de sitcom no início ali das primeiras temporadas, só que ela também é serializada, porque os eventos, diferente dos sitcoms clássicos, até porque é uma metalinguagem, né, a série, ela tem essa metalinguagem, porque ela tem várias piadas que são naquele formatinho no sitcom, até porque isso tem a ver um pouco com a questão do drama do personagem, a história do personagem, que é um astro do sitcom de 30 anos atrás aí, né, acho que lá dos anos 80, 90. E aí eles até fazem uma... É um recurso irônico, né, da série. Eles até fazem uma brincadeira ali com aquela série 3 é Demais, né? 3 é Demais, exatamente. Eu me lembro muito, eu ia falar isso. Lembrou muito 3 é Demais, exato. Full House, né? Que é o Horsing Around, que é inclusive uma brincadeira com horsing, né, que é... Algo como fazendo baderna, bagunçando, brincando. Sim, eles fazem bastante trocadilho mesmo. Se você tiver um mínimo de conhecimento de inglês, você não pega. A piada passa batida e não tem como fazer uma adaptação, porque é a língua dos caras, né? Então a gente fica meio perdendo, às vezes, um pouco o sentido, mas é normal. Tem muitas referências também a produtos de beleza, produtos até mesmo de bebidas, e também produtos, como eu posso dizer, californianos. Nasci. E para quem não pega muito da cultura americana e também não entende inglês, vai perder muita coisa, assim. Quer dizer, não é muita coisa, né? São pequenos detalhezinhos que, para quem já gosta mesmo da cultura hollywoodiana, acho que já funciona, entendeu? Até porque eu acho que BoJack, acho que até os primeiros episódios, era meio que de nicho, entendeu? Era tipo, é pra galera de LA, talvez flop, mas pelo menos vai dar o quê? Uns 150 mil views, entendeu? Não era pretendido. Aí depois, quando viram que poderia um roteiro avançar, aí começaram a colocar alguns dubladores convidados, e aí o Aaron Paul também, né, quis entrar também no pedaço da pizza. Engraçado que eu tive essa impressão algumas temporadas à frente, depois da primeira, né, de que provavelmente deve ser uma experiência completamente diferente se você for desse meio artístico, né, da Califórnia, assistir BoJack, que faz parte especificamente da realidade deles, né? Isso, exatamente. E completando aqui o que eu tava falando, né, A série, ela tem esse aspecto meio de sitcom e ela brinca com isso, trabalhando algumas questões do personagem principal, que é o BoJack Horseman, como a gente já falou aí, dublado pelo Will Arnett na versão original, que é um cinquentão, que teve aí o seu sucesso, seu auge no final dos anos 80, e que agora vive meio que no ostracismo, né? E tendo que lidar aí com... Isso é muito bom, né? Mostrar o declínio de um artista que fez sucesso e como é que lidar. Exatamente. E é legal porque o BoJack, a gente vê, logo na primeira temporada ele mostra isso, né? Que ele é um cara muito egocêntrico, né? Um cara muito vaidoso. E em vários episódios, né? Ele se apresenta pras pessoas e fala: ah, sou o BoJack. O pessoal, quem? Ah, você tá de sacanagem que você não conhece, né? BoJack, do seriado, BoJack Horseman, não sei o quê. O pessoal, não. E ele se sente, tipo, muito ofendido quando as pessoas reconhecem ele, sabe? É bem legal, ele tem essa dificuldade de aceitar que o tempo dele já foi, né? Estrelismo. Total. Ele é um cara muito vazio, muito egoísta, ele demora pra reconhecer isso. Isso é incrível, a série vai trabalhando ao longo das temporadas, né? Que eu acho bem interessante. Inclusive, tem um episódio que eu cheguei a comentar naturalmente com o Profeta, né? Quando a gente tava conversando esses dias, que pra mim realmente mostra a cara dele, mostra... Porque a primeira temporada eu considero bem introdutória. Não é tão fantástico, mas é legal. A partir da segunda em diante, eu acho que toma bem mais, assim, toma mais um corpo, né? Toma mais uma densidade. Mas ainda assim, tem um episódio na quarta temporada, que eu até marquei, que é o episódio que o amigo dele, o Todd, né? Quem tava falando da dublagem, divide apartamento com ele e tudo. É um cara meio sem futuro, perdidão, né? Não sabe o que faz, e ele queria aquela ópera de rock e começa a fazer sucesso, as pessoas demonstram interesse, e ele fala pro Jack: ah, tranquilo, se der certo eu vou juntar uma grana, vou embora e vou deixar você tranquilo, não vou mais te aborrecer. Aí mostra o BoJack que no final do episódio que ele sabota, né, o sonho dele, porque ele era viciado num jogo, ele vai numa fila do supermercado, faz uma mulher mostrar um jogo sem querer pra ele, aí ele compra, fica jogando durante horas, ele perde o horário. Cara, e esse episódio realmente mostrou quem é o verdadeiro BoJack, né? O que ele é capaz de fazer pra não sofrer, pra não ficar sozinho, pra satisfazer. Porque ao mesmo tempo que ele é muito egoísta e vaidoso, assim, né? E, tipo, ele meio caga pras pessoas, né? A série mostra que ele é muito inseguro e ele morre de medo de ficar sozinho. E ele não, pra ele não perder o amigo, pra ele não perder a companhia que ele tem, ele sabota o cara pra ele continuar morando com ele, tendo alguém pra... só pra encher o saco, fazer companhia. Eu achei sensacional, cara. Dá muita raiva, você fica com realmente raiva dele. E achei isso muito incrível, porque mostra realmente o que o personagem é, o que ele é capaz de fazer, né? Esse lado manipulador, né? Achei bem, bem interessante. Sim, e a série ela vai estabelecendo que todos os personagens... eles têm problema, né? Nenhum deles ali... não tem ninguém perfeito na série. E ela usa os personagens ali centrais, o elenco principal, para trabalhar esses problemas de forma individual. Às vezes, até interagindo entre si, como é o caso da personagem da Diane Negan. Ela foi o motor da série ali da primeira temporada, né? Era o que motivava o BoJack e as ações dele. E os conflitos também do personagem até o final, até o término ali da primeira temporada, quando ele estava depositando nela as expectativas e depositando ali uma possível cura para as frustrações que ele tinha em todos os relacionamentos anteriores. E aí depois a personagem ganha um destaque, você vai vendo esse destaque nas outras temporadas, mas a gente vai deixar pra falar isso mais na frente, porque agora a gente vai se limitar apenas à primeira temporada. Essa é a primeira temporada, como eu tava falando, né? O roteiro, ele não é um roteiro, a gente não tem um roteiro que vai exatamente de A a B. A gente tem micro-eventos ali que vão desenvolvendo os personagens, né? Ela não é uma série que dá destaque pros personagens em função dos eventos, né? Ela destaca os personagens utilizando os eventos como plano de fundo. Então, o que acontece, acontece, mas para desenvolver os personagens. É só ciúme, né? Ele só é mega inseguro. E insegurança causa duas coisas principais, que é egoísmo, né? E autossabotagem. Cara, tu falou tudo. É assim, para quem é psicólogo, essa série ela é um milkshake à parte, sabe? Meu caso. É um milkshake à parte, porque é muito delicioso, de uma forma um pouco sádica, né? Você vê essa desestrutura de cada personagem de sua forma particular, porque é um retrato muito caricato, mas fiel à realidade. Você conhece pessoas, sabe, no seu entorno, que têm algumas características de cada um dos personagens de BoJack. O BoJack... Hã? Eu queria. Eu tinha curiosidade, sempre tive curiosidade pra saber como que um psicólogo enxerga BoJack Horseman. Porque, pelo menos a minha visão de uma pessoa que não é psicóloga, eu acho a série espetacular pela forma como ela trata, o respeito que ela trata cada personagem, né? Porque eles são vivos, são personagens vivos. E você. E esses personagens, a maneira como eles são. A maneira como esses personagens são escritos, obviamente, tem uma liberdade poética ali. Que essa liberdade poética inserida fica claro, porque eles estão dentro de um microcosmos, então aqueles personagens, você vai ver várias pessoas, cada personagem representa uma parcela da população que é aquilo. Perfeito. Então eu consegui identificar vários amigos ali naqueles personagens, ó, meu amigo fulano de tal, meu amigo fulano de tal, e eu particularmente me identificar também bastante ali com uma personagem que mais na frente eu vou falar qual é a personagem. E eu sempre fiquei nessa curiosidade, como que será essa série pra um psicólogo? Que deve ficar maluco assistindo essa série, porque. Mas será, ou será que sou só eu que tô achando que é isso mesmo? É coisa da minha cabeça. Antes de falar especificamente do BoJack e dos personagens ao redor, acho que é legal dar duas conceituações primeiro, né? Que é com o que a psicologia contemporânea trabalha. O primeiro é a ideia de funcional e disfuncional, né? Boa parte dos psicólogos que estão atualizados, que né, se preocupam com a própria carreira e com a própria habilidade técnica, assumem a perspectiva de que não existe, em se falando de comportamento humano, não existe especificamente o saudável e o doente, sabe? Existe o funcional e o disfuncional. Existe aquilo que para a sua vida está funcionando e o que não está. Sejam emoções, seja a forma como você se comporta, a forma como você reage às coisas. Elas podem ser comportamentos funcionais ou não. O segundo ponto é que eu acho que é um contexto um pouco mais para o pessoal da psiquiatria pensar especificamente nisso, sabe? Diagnósticos fechados, doença. Aí entra nesse caso que eu citei, né? Das pessoas atribuírem muito ao BoJack o fato dele ser depressivo. Eu acho que ele até pode ser diagnosticado como uma pessoa depressiva, mas se eu fosse dar um diagnóstico para ele, coisa que na vida real eu não faria, seria transtorno de vazio, que é um transtorno proposto pelo psicólogo Zimmermann, né, um psicanalista famoso, aliás, que basicamente resume muito da juventude dos adultos jovens de hoje em dia, que é um misto de sintomas ansiosos com sintomas depressivos. Né, o que é a depressão? A depressão, ela é uma espécie de vazio dentro de você. Né, não é uma tristeza especificamente, até porque você pode ser depressivo e não se sentir triste em momento nenhum. É possível. Mas é a sensação de que você não tem... Todo mundo sente uma ligação com o seu ambiente. Todo mundo sente uma ligação entre o que está ao seu redor ou o interior de si mesmo. Ou seja, eu sinto uma ligação entre o meu interior e o meu trabalho, entre o meu interior e a minha família, entre o meu interior e os meus amigos. O depressivo, basicamente, ele não tem essas ligações, esses vínculos. É como se ele fosse um quadro vazio e todas as outras pessoas são um quadro preenchido por um espelho que reflete o lado de fora. Ele não. O depressivo ele é um quadro sem o espelho dentro, só um vazio. Então ele não se comunica com o mundo de fora de uma forma mais profunda, porque falta para ele sentir esses vínculos. Isso é o depressivo, basicamente. Isso, esquisito né? Pensar assim, né? Porque normalmente mesmo. As pessoas consideram que depressão é a pessoa que está triste, né? Triste de forma, assim, muito grave, mas não é. Exatamente. Eu sempre fiz essa associação de depressão com uma tristeza profunda. Porque, por exemplo, todo mundo já teve algum momento na vida em que passou uma fase bem triste, né? A minha pior foi a adolescência. Porque foi a época marcada por bullying, a época muito ruim, tipo, a época de segurança e aquela transição, né? Você não é mais criança, mas não é adulto, você tá bem no meio e tem a questão hormonal, descoberta sexual. Puta, é uma merda. A minha adolescência foi horrível, só não foi pior porque eu jogava muito videogame e ficava lendo livro pra ocupar a cabeça. Mas a minha adolescência eu lembro que eu tinha alguns amigos, tudo, mas eu me sentia bem, bem vazio mesmo, bem sozinho. Mas eu sabia que, tipo, não era depressão, já tinha ouvido falar, porque eu tinha uns momentos tristes, ruins. Mas eu tinha uns momentos felizes, né? Eu oscilava, não era feliz o tempo todo, mas também não era triste o tempo todo. Eu ficava meio que no meio termo, né? E era bem isso. Tinha épocas que eu tinha bem triste, mas eu sabia, não. É só uma fase, vai passar. E hoje eu passo e olho pra trás. Você é adulto, né? Tô passado de 30 anos, você fez muita coisa. Eu olho pra trás e vejo que realmente não era tão grande quanto eu imaginava, né? Mas naquele momento que a gente tá vivendo, uma fase ruim é desesperador, é muito grande, né? E o BoJack, acho que ele passa muito por isso, né? Por um momento ruim, que acho que vem muito do final da carreira dele. Ele tá vivendo ainda das glórias do passado. Bom, né? Jack tem motivos e pra acaba gerando, triste, né? Tem motivos, né? Pra ficar deprimido, né? Se sentir deprimido. Sim, sim. Porque a gente para e pensa, ah, o cara é rico, o cara é famoso, não tem por que ele ser triste. Não, é o que mais tem. Tem bastante. Tem até o Robin Williams, né? O Robin Williams se suicidou, cara. Era rico, famoso, comediante, super bem sucedido, ganhou Oscar, prêmio, tava depressivo e se matou. É uma merda, mas acontece, né? E aí ele mostra esse lado, né? Que não é só a riqueza e fama que deixa a pessoa feliz, né? A pessoa se sente sozinha em algum momento, fica vulnerável, né? É bem legal isso. O Bojack, ele tem mommy issues e daddy issues lá, né? Mommy issues. Porque... Esse negócio em inglês é muito bom, cara. Porque, veja, isso foi acertadíssimo da série. Colocar o personagem dentro de um microcosmos, sendo o núcleo do personagem um núcleo que não tem necessariamente um problema com dinheiro. Ele tem um problema para manter o dinheiro, mas não para ganhar dinheiro, né? E ele faz parte da, de certa forma, apesar de ser um ex-astro, né? Ele ainda consegue trabalhos. E ele tá dentro daquele espectro hollywoodiano de. Ele tá em contato com grandes estrelas ainda e tudo. Mas o problema do BoJack não é dinheiro. E isso foi um acertadíssimo da série para mostrar, né, criar esse contraste grande e dizer, olha, gente, não é dinheiro sempre, sabe? O problema atinge, pode atingir todo mundo. E a série, ela faz isso com maestria, porque você consegue enxergar isso com facilidade. À medida que a série vai desenvolvendo o personagem principal, utilizando o elenco de apoio ali. E ela não fica só nisso, né? A série, ela não desenvolve só o BoJack. Ela também pega o elenco de apoio, como no caso da Anne, como no caso do Todd, e vai desenvolvendo esse personagem também. E isso é incrível, cara, como que a série vai fazendo isso. É bem legal. Né? Eu gostei muito dessa parte mesmo também. O BoJack, ele, né, ainda numa análise psicológica, né, da coisa... O BoJack, ele é uma caricatura, sabe, de pessoas que a gente vê na clínica. De todas, de todos os casos. Porque ele tem um pouco de tudo? Um pouco de tudo? Não. É porque ele tem o básico, algo que é um elemento central de qualquer pessoa que esteja com uma grande angústia, sabe? Que é o fato de que ele vai se fechando nos seus próprios comportamentos disfuncionais. Tu pode ver que na vida do BoJack, tudo que ele faz... ou as coisas que ele com energia se recusa a fazer, é ele se defendendo de coisas com as quais ele tem problema. É ele fugindo dos seus próprios aspectos problemáticos. Barreira, né? Exatamente. É ele fugindo dos seus próprios aspectos problemáticos e, ao mesmo tempo, buscando reforçar todo o comportamento que afasta ele de ter que lidar com os seus próprios conteúdos. Ele tem muita coisa de família, né? Muitos problemas ligados à relação familiar. Inclusive, é uma coisa... comum na clínica você lidar com um cliente que basicamente herdou os sintomas da geração passada. Geralmente, quando tem um determinado conflito em uma pessoa ou numa relação familiar que não é resolvido, esse conflito, ele migra para a próxima geração e para a próxima e para a próxima, até alguma geração resolver. E ele basicamente carrega os conflitos da família dele e ele tem os próprios conflitos com esses familiares, né? Com a mãe, com o pai, com tudo que foi depositado nele, que era problema deles. Tanto é que em todo o tempo que ele tá tentando falar com a Diane sobre a autobiografia dele, ele trava quando ele vai falar dos pais, porque esse é um conteúdo complicado para ele. Ele não consegue lidar com aquilo. E o BoJack é o personagem que foge de tudo com o que ele não consegue lidar. Essa é a descrição de todo mundo na clínica. Todos os pacientes, todos os clientes, durante a terapia, eles passam a terapia inteira tentando fugir, né, das coisas com as quais ele tem que lidar. Ô, profeta, seria o estágio de negação? Tipo, o estágio inicial do problema, então? Não. E a pessoa tem um problema emocional? Tu pode considerar um estágio de negação, só que eu acho que uma forma mais precisa de se mencionar isso seria que todos nós temos coisas muito pesadas, que a gente talvez não esteja preparado para lidar. Por isso, a gente cria mecanismos para se defender, para ocultar esse conteúdo, para sumir com essa angústia. A maioria dos sintomas que as pessoas apresentam, e sintoma aqui eu não digo no sentido médico, né? Eu digo comportamentos que você toma, tipo o uso do BoJack, né? O uso de entorpecentes, no caso dele, né? O estilo de vida, os trabalhos que ele recusava. Tudo isso são mecanismos dele para se proteger desses conteúdos que fazem ele sofrer. Ele tinha muito medo, né, de não conseguir mais ter relevância como ele teve na época que ele estava na série. Ele não tinha uma identidade muito bem formada para si mesmo, né? Ele não sabia como se enxergar. Eu sou o quê? Eu sou um ator? Mas eu não sou mais. Tem anos que eu não faço nada, sabe? Ele se via de uma forma muito negativa. Só que assim, ele não percebia isso. Por quê? Porque ele fugia da própria percepção dele de si mesmo. Até porque se ele tivesse que lidar com a forma como ele se percebe, ele teria que lidar com tudo que ele deixou para trás e tudo aquilo que ele não quer tocar, né? O BoJack é a pessoa normal, né? Que trabalha na base da fuga. A série, ela brinca muito com a filosofia sartriana, que é a questão do a existência precede a essência. O BoJack, inclusive, tem um episódio que... Tem alguns episódios, mas tem dois bem específicos que ele faz piada direto com isso. Que um é quando ele tá no avião. Que é... O Sartre tem aquela coisa, né? Todo mundo sabe... Que é aquela coisa, aquela questão de o que eu faço da minha vida? Sou eu responsável? Isso? Quem define o que eu devo ser? Ou quem define a minha essência? Qual o meu propósito? E Sartre diz que a essência, ela vem depois da existência. Então você define a sua essência, você é o responsável. E BoJack, ele critica algumas vezes Sartre, né? Jean-Paul Sartre ali na série. Inclusive tem um episódio que é muito engraçado, que é quando ele leva a Sarah Lynn pra dormir lá na casa dele. Eu acho que é nesse episódio. Que acho que no final do episódio ele faz uma brincadeira sobre alguma coisa que a Diane fala e ele interpreta errado o BoJack. E ele sai gritando: ah, então quer dizer que não importa o que eu faça, eu não sou responsável pelos meus atos, nada importa, eu não sou. É verdade, cara, incrível. Que é mais ou menos a. Pra fugir da responsabilidade. É, né? Que é ali a filosofia do absurdo de Camus sendo. Abordada de forma superficial por ele, né? Então é aquele cara que tá tentando usar a filosofia pra fugir das responsabilidades. Na verdade, é toda aquela necessidade que ele até a própria ex-namorada e a gente dele fala. Você tá literalmente pagando por uma terapeuta que não é terapeuta pra ouvir falar sobre todas as merdas que ninguém tem paciência pra te ouvir e ainda... escrever um livro com isso. Então, você basicamente só... Ele, na verdade, só precisa, no final de contas, de um terapeuta. Eu vou perguntar uma coisa pro profeta, que ele tá aqui, né? Pergunte. Como psicólogo, aproveitar uma dúvida que eu tenho, né? Psicólogo não praticante. Não, assim, uma análise que eu fiz, porque nos primeiros episódios, realmente, mostra que ele começa a se interessar pela Diane, mas, ao decorrer da série, parece, assim, na minha visão, não sei se você vai concordar, se tem essa mesma leitura, né? Mas pra mim parece que ele tá muito mais desesperado pra ter alguém que ouça ele, compreenda, que dê apoio. E ele talvez ele acaba confundindo esse sentimento de amor com afeição, sabe? Eu sinto que ele é um cara meio solitário e eu sinto que ele confunde isso, né? Mas como todo mundo que tem problemas, ele não admite que tem. E a gente vai ver em algumas temporadas... adiante, que a gente não vai falar aqui porque a gente tá limitado à primeira, mas acho que na quarta temporada ele meio que contrata sem contratar uma terapeuta, né? Ele dá um jeitinho ali, ele finge. Cara, sabe? Eu vou te falar, isso acontece muito. Essa temporada é muito boa, que ele chama de amiga. Nossa. Né? Ah, é uma amiga, ele acha que ela tá indo na Diane. Puta, é incrível, essa temporada é muito bom. Aí ela finge que não é terapia, ela usa outros termos. Cara, é incrível. Sabe como isso normalmente acontece na clínica? Acho que é o caso mais comum. É a pessoa que vai levar outra pra clínica e tá lá só de acompanhante, sabe? Não, eu só vim trazer fulano. Só que acaba fazendo terapia ela também, faz sem sabe? Querer. Ah, acontece? Ah, demais. E geralmente a pessoa que traz é a que mais precisa, não é a que foi trazida nessas situações. Então somos basicamente meros egoístas sentimentais. Mas então, voltando, o profeta, o que você acha, assim, como psicólogo e com então, sua visão? Eu acho que a tua interpretação ela é válida, mas ela não é a única. Né? Tem uma colega minha, psicanalista, que ela costuma dizer o seguinte... Em todos os casos, sem exceção, o que é o amor e a paixão? É você encontrar uma pessoa na qual você joga por cima dessa pessoa uma colcha de retalhos, um lençol feito de vários pedacinhos que são seus, e você joga esse lençol em várias pessoas. Na maioria das pessoas, esse lençol vai bater na pessoa e vai cair no chão, não vai ficar. Mas naquela pessoa que tu jogou esse lençol e o lençol ficou, essa é a pessoa por quem você vai se apaixonar. Porque você não se apaixona pela outra pessoa, você se apaixona pelo que é seu, que você consegue ver ou ligar na outra pessoa. Deu pra entender? Nossa, isso é muito pesado. Ela dizia assim, eu me apaixono... É o princípio básico do relacionamento? É, o básico de relacionamento, ela costumava dizer isso. Ela costumava dizer assim, né? Quem tá apaixonado gosta de ficar olhando nos olhos do amado pra poder ver o próprio reflexo. Porque assim... Ô, louco. Cruel. Isso é niilista, né? BoJack. Isso é muito BoJack. Mas então, o que eu queria trazer da interpretação dela é o seguinte. É que pra você ter esse vínculo, esse grau de vínculo emocional com alguém... tem que ter um ligante entre você e a outra pessoa. O ligante do BoJack com ela era que ele conseguia jogar coisas dele nela, né? E ela, como tinha que ser neutra, já que ela estava escrevendo, ela não reagia, ela não julgava. Você vê que ela julgava bastante, mas ele não enxergava isso de forma negativa. Então, me parece que ele se sentia seguro, né, com esses conteúdos que ele tinha que jogar para algum lugar. Só que, obviamente, a gente vê mais para frente que isso não dá certo, né? Tanto é que ele desencanta. De vez. E ele desencanta justamente quando ela começa a proferir os julgamentos e opiniões dela sobre ele. Aliás, Diane, que é uma personagem extremamente complexa também. Porque a gente vê essa evolução dela ali já no início. Eu, inclusive, até na crítica eu cito que depois ela é estabelecida como uma personagem feminista. É muito bom, ela escreve pro site. Ela, tudo, né, ela é estabelecida como uma personagem já feminista, mas na primeira temporada isso não é tão abordado. Já que, inclusive, talvez o fato de ela morar com o Peanut Butter, o Sr. Peanut Butter, seja uma crítica, uma forma de criticar justamente esse comportamento. Eu não sei bem se é isso, se a série está fazendo isso, mas ela é uma personagem complexa, porque ao mesmo tempo em que ela enxerga esse machismo estrutural nos outros, incluindo o próprio BoJack, e ela faz toda essa análise comportamental, ela não é inteligente emocionalmente suficiente para entender isso, para enxergar isso no próprio Mr. Peanut Butter, que é um mongolão, né? Tipo, ele tá isento dessa análise mais crítica dela. E em alguns momentos, em vários momentos, para ser mais sincero, acredito eu, que ela esteja, de certa forma, objetificando a figura dele, do Mr. Peanut Butter, como um cara bombadinho, famosinho. É, acontece, é verdade. Ela, tanto que ela mostra um episódio que ela, assim, ela conhece ele numa festa, meio que desenvolve interesse, começa numa atração física, né? Ele suja a camisa, isso, ele exatamente. Tira, ela olha, nossa, tipo, e fica meio balançado, ele, na época ele já tava saindo do relacionamento ruim, e é muito legal também. E a série estabelece isso no decorrer dela inteira, que parece que tudo é muito corpóreo, tudo muito físico. Ô Fred, e sabe o que eu achei mais genial também? A gente vai falar isso mais pra frente, é claro, né? Porque não é o momento agora. Mas eu achei genial porque, como a gente estava falando no começo, a série explora muito bem não só o BoJack, o protagonista, mas como explora todos os outros personagens, né? Mostrando os traumas, né? Os problemas, os complexos que a gente traz, né? Que os conflitos emocionais que não são resolvidos, né? E como isso acaba influenciando na atitude daquela pessoa, né? Na personalidade, né? E o Mr. Peanut Butter, né? Era um labrador, então ele era um cara, um cachorro realmente, tipo, uma pessoa, mas que exprime muito bem, né? Expressa muito bem todas essas características de cachorro, né? De fiel, de alegre, de bobão, de super descanado, de descolado, assim, né? Aí, mais pra frente, acho que na quinta temporada, tem um episódio que eles mostram no passado do Mr. Peanut Butter com as suas ex-mulheres. E mostra que ele foi um cara meio babaca mesmo. Ele arrebentou a vida de todos, né? É, mano, e eu achei incrível. A gente não vai entrar em detalhe agora, porque é bem mais pra frente. Cara, esse episódio eu achei de longe um dos melhores, cara. Posso fazer uma citação? Do Halloween, que eu falei, cara, perfeito esse episódio, vai, falei. Se eu não me engano, Lacan dizia. Ah, psicólogo, né? Um dos pais da psicanálise. Eu tô citando muito psicanálise em específico hoje, pelo que eu tô vendo, mas enfim. É o que talvez é que tenha mais relação. É, talvez, é o que eu tô linkando mais na série. Mas enfim, Lacan costumava dizer que a mulher, ela é sintoma do homem e o homem é a devastação da mulher. É uma frase um pouco difícil, mas basicamente ela quer dizer que a mulher, né, o comportamento da mulher, o que você achar de estranho no comportamento de uma mulher numa relação, na verdade é ela sintomatizando o que tá de errado no cara. É como se, por exemplo, o cara pegasse o vírus da dengue e a mulher sentisse a febre. Tu visse a febre nela, não nele. Então, os comportamentos... O problema dele passa pra ela, né? Os comportamentos mais problemáticos que você enxerga nas mulheres do Sr. Peanut Butter, na verdade, são por causa dele. São sintomatizações da personalidade dele, do que ele é, do que ele faz com elas. E por isso, pelas mulheres encarnarem os sintomas do que tem dentro dos homens, do comportamento deles, é que elas acabam devastadas, né? É muito comum no final de um relacionamento, o cara ele se ergue e segue em frente. Em algumas mulheres, e lembrando que aqui eu digo homem e mulher, não necessariamente com sexo, mas a forma como a pessoa vive na relação, né? Que é o que a gente chama de posições. Posição masculina e posição feminina. Então, a mulher é um tanto quanto comum em relações desastrosas, ela terminar destruída, sem nada, sabe? É, internamente, psicologicamente. Ô profeta, rapidinho. Então, mas na realidade o que você falou não se resume exclusivamente uma relação heterossexual que você está falando, no caso, né? E sim, dos papéis, né? Não só de homem e mulher, mas pode ser um casal. É, tu poderia usar as palavras A e B. Que tem o papel do homem e de mulher, né? É, porque Lacan é de uma outra época, assim, né? Mas tu poderia usar as palavras A e B, né? Ao invés de homem e mulher. Uhum. Vai ter uma pessoa que vai ser a posição A e vai ter outra pessoa que vai ser a posição B. Vai ter uma pessoa que vai ser o sintoma e vai ter a outra que vai ser quem vai devastar a primeira. Tem um momento na série que o BoJack, acho que isso ainda é na primeira temporada, acho que talvez no primeiro episódio, que o BoJack ele cita, vai pra uma festa, né? E ele fala assim, que não sabe como se comportar numa festa, né? E aí ele vai ali pra varanda e aí ele fala algo tipo, ele é estúpido demais pra perceber que deveria ser infeliz, falando do Mr. Peanut Butter, porque ele tá ali todo feliz, conversando com todo mundo. O BoJack, ele é o clássico personagem, né? E nesse quesito eu me identifico com essa parte do BoJack, que ele é um personagem que ele tem dificuldade de estabelecer relações e estabelecer uma comunicação com as pessoas. Então, ele acaba se frustrando e não consegue. E eu partilho também desse sentimento, às vezes que eu tenho conhecidos, que são assim, sabe? Você tá andando na rua com um amigo que para pra falar com todo mundo. E é um pouco irritante porque não é possível que essa pessoa esteja realmente sendo ela mesma, não é possível que essa pessoa seja tão feliz assim de conseguir falar com todo mundo. Não é possível. E aí isso remonta, né, à filosofia de Blaise Pascal, quando ele disse que ele estabelece ali que a infelicidade humana ela surge como a incapacidade da gente que a gente tem de ficar sozinho, porque quando a gente está sozinho, isso a gente pensa, se a gente fica sem fazer nada, a gente se entra em um estado ocioso, a gente começa a pensar, e se a gente pensar, a gente chega à conclusão de que nós somos insignificantes, de que nós, se pensou, percebe-se, a gente chega à percepção de nossa insignificância perante o universo. O famoso só sei que nada sei que nada sou. O que acontece? A gente tem essa filosofia sendo apresentada através desses dois personagens. Então, inclusive, durante a série inteira, a gente tem um contraponto dos dois. Porque, de um lado, a gente tem o BoJack, que não consegue entender isso, porque ele se sente inútil, ele não tem um objetivo, ele não consegue entender qual o propósito dele, o que ele está fazendo aqui. E do outro lado você tem o Mr. Peanut Butter, que tem um momento que ele fala pra Diane, né, que a chave pra ser feliz não é buscar um significado, é apenas manter-se ocupado com coisas sem sentido e eventualmente você vai morrer. Então me parece muito que às vezes o Peanut Butter ele é até mais lúcido nesse sentido, porque parece que ele identifica, né, ele racionaliza a vida de uma forma, ele racionaliza essas dores e esses conflitos de uma forma muito mais simples, né? E ele estabelece isso de forma simples, porque isso é uma piada, obviamente ele cita isso de uma forma, a série tá fazendo uma piada com uma forma de interpretar a vida e interpretar todas essas questões, mas o personagem se interpreta dessa forma. Ele, como o BoJack, também é uma caricatura de algo oposto. Enquanto o BoJack tem conflitos, porque não se entende, não compreende as próprias dores, o Peanut Butter, ele já é colocado como alguém que entende tanto que por isso ele é como ele é. Você vê que parece que não tem problema, ele tá sempre feliz, né? Ele aceitou a própria desgraça. Exatamente, ele aceitou, o universo é isso, eu vou só viver aqui. O Peanut Butter, muita gente compara o Rick, do Rick and Morty, com o BoJack, mas o Peanut Butter tá mais próximo do que seria o Rick do que o próprio BoJack, salvo as proporções devidas aqui, porque o Peanut Butter ele é isso, ele é esse personagem maluco com problemas, maluco entre aspas, né? Ele é esse personagem com problemas também, mas parece que isso não afeta ele tanto quanto afeta o BoJack. Afeta sim, porque a gente vê isso numa temporada em que o irmão dele vai, entre aspas, morrer, né? E aí você vê ele carregando isso com um pouco mais de seriedade, mas para logo depois voltar E aí eu queria... Como é que vocês enxergam esse personagem do Mr. Peanut Butter? É ele mesmo ali? Ele realmente aceitou isso? E ele realmente não tá nem aí pra nada mesmo? Ou realmente isso é só um personagem que ele usa pra se aproximar das pessoas? Pra manter todo mundo feliz? E quando um negócio aperta, ele sofre como todo mundo? Eu acho que o Sr. Peanut Butter... Ele, os quatro personagens principais, se é que dá pra dizer assim, todos eles têm essa característica de fugir da própria angústia, principalmente, né? O BoJack, ele é um campo de... é um campo minado, né? Se você se mover e pisar no lugar errado, você explode. Então, a estratégia dele pra, né, pra fugir da própria angústia é a imobilidade. Ele fica parado, ele se droga, ele tenta fugir na imobilidade. O Sr. Peanut Butter, ele faz exatamente o oposto. Ele é o cara que foge se mantendo ocupado, foge fazendo coisas. A alegria dele é uma fuga, né? Tanto é que não só no episódio do irmão dele, mas tem também um episódio que ele realiza, que ele finalmente cai a ficha, de que a mãe dele morreu. Ela não foi pra uma fazenda feliz e nunca mais voltou e lá não tem telefone. Nossa, esse episódio é muito bom. Ele não consegue lidar com o sofrimento, então ele vira o foco dele, a atenção dele, pra coisas felizes, pra atividades, pra fazer coisas, se manter em movimento. Tanto é que muitas das ideias de negócio dele com o Todd, ele vai fazendo, mesmo que muitas delas sejam absurdas e não iriam pra frente de forma nenhuma. Mas eles fazem porque, diferente do BoJack, né, que pode se machucar se ele se mover, porque ele vai entrar em contato com seus espinhos, né, o seu Peanut Butter, ele pode se machucar se ele ficar parado. Porque se ele ficar parado, aí ele vai ter que parar pra ver o que tá acontecendo com a vida dele, ver o que ganhando ele é. Dinheiro com isso. Por isso que ele se mantém em movimento. Pra completar, que eu falei que eram quatro, né? A princesa, ela... Princess Caroline? É. Princess Caroline, gata. Ela... Uhum. A gente. Ela foge da própria angústia cuidando da vida dos outros. Ela é workaholic porque o trabalho dela é cuidar da vida dos outros. Ela não seria workaholic em qualquer emprego. Nesse emprego em particular, ela cuida dos outros pra não ter que cuidar de si mesma. Sim, ser no sentido que as pessoas estão pensando aí agora, né? Cuidar da vida dos outros. E ser fofoqueiro. Não, é, exatamente. E querer ajudar, não é isso, né? Não. Querer... Ah, não, é, não. É quase nesse sentido. É, de fato, se preocupar com os assuntos da vida dos outros, só que de forma direta, né? Já que ela é uma agente. E a Diane... Isso. E a Diane é o que a gente chama de fazer um sintoma se tornar funcional. Por exemplo, um psicopata que sinta necessidade de cortar pessoas, a forma mais funcional de agregar ele à sociedade é transformá-lo num cirurgião. Ele se satisfaz, faz um bem pras pessoas. Mas você acha que seria possível transformar um psicopata num cirurgião? É a solução do tratamento do sociopata. Doutor Death. Foi assim o Hannibal. Doutor Death. Um dos melhores médicos que já existiram. É uma mega... Mas tem o você já ouviu a história do Doutor Morte? Pois é, Doutor Morte. Mas enfim, eu acho que os personagens, eles têm uma fuga, sim, das próprias vidas deles. Isso é deixado claro, seja cuidando da vida dos outros, ganhando dinheiro com isso, seja evitando sua família, seja fugindo para tentar uma nova vida em Hollywood, seja sendo um ator e se adequando ao sistema hollywoodiano, vamos dizer assim, ou seja, usando drogas e gastando dinheiro em festa e vomitando algodão doce. Vomitando algodão doce. Tem a Diane também, que a Diane, ela foi construída nas temporadas à frente, né, a fuga dela como comprar causas. Ela compra lutas e causas porque isso faz com que ela não precise lidar com o que ela tá vivendo na hora. Que é a luta interna dela, são coisas assim... bem louca se você for pensar em relação a fuga do seu alto, da sua autorrealização. Porque todo mundo vai passar, na sua meia-idade ou não, ou quando fica mais velho, vai se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô velho. Ou, nossa, passou muito tempo. Porque é uma coisa que acontece com todo mundo. E algumas pessoas simplesmente não sabem como enfrentar isso e se olham assim perdidas ou tentando um escape. E imagine isso numa situação em que eles estão, que tem muita pressão e tal. Então eu acho que, da mesma forma que, apesar de eles parecerem terem atitudes muito estúpidas, a gente deixa de realizar que são atitudes que qualquer pessoa poderia fazer também na vida real, entendeu? Então, esse lance do próprio BoJack sabotar o melhor amigo para que ele não fosse embora, ou até mesmo outras coisas, outras atitudes que o BoJack faz, sentimentais ou não, é só para mostrar a forma como ele tenta evitar de enfrentar a própria situação em que ele se pôs. E que no passado ele achava que isso nunca iria acontecer. É meio que um lance irônico entre karma e destino, que não sei se serve mais pra deixar, pra brilhantar a série, ou pra mostrar que na real mesmo é assim que as coisas acontecem na vida, e se você não fizer nada a respeito, você só vai... Eu acho que obras como o BoJack, obras artísticas em geral, elas tendem a ser uma representação muito boa, né, da nossa existência, do nosso dia a dia, das nossas relações, porque uma obra artística é escrita por um outro humano. Então é inevitável, ele imprime na sua obra coisas da vida dele que na verdade são da vida de todo mundo. O Jack, ele é tão bom nisso simplesmente porque são coisas humanas, ponto. E os criadores são humanos. É, eu achei legal tu ter pontuado isso da crise, da idade, porque é exatamente isso, né? Tem um determinado ponto que você fica nesse dilema, né, de o que você fez da sua vida, o que você tá fazendo da sua vida. Se você vai ficar satisfeito ou não ao olhar para trás com o que você fez, ou se você vai sentir vergonha, vai sentir rancor do que você viveu. É um dilema que todo mundo passa, né, quando chega a determinada idade. Tem um psicólogo especializado nisso, né, nessa passagem da vida adulta para, né, para velhice mais avançada, que ele estabelece que tem uma crise em específica, que é a mais importante desse caminhar, né? Que é exatamente essa. Qual idade? Ele sugeria na época, acho que por volta de 40, só que eu acho que hoje em dia não se aplica mais o que ele pensou na época, né? Hoje em dia depende de pessoa para pessoa. Mas enfim, chega um momento que você já produziu, já viveu e tal, que chega um momento que você vai olhar para trás e vai tomar a seguinte decisão: o caminho que eu trilhei valeu a pena? Ou eu só tenho arrependimento do caminho inteiro que eu fiz? Isso define uma coisa que eu acho muito caricata por aí, né, nas pessoas mais velhas, que é o velho ranzinza e o velho de boa com a vida. É a famosa crise de meia-idade. Não importa qual seja essa meia-idade, haverá essa crise, você vai ter que saber como enfrentar isso, e muitas pessoas geralmente não enfrentam, ou tentam evitar de pensar muito sobre isso, usando válvula de escape, seja ela drogas ou relacionamento, ou não sei, tem tantas formas. E aí é assim que a humanidade caminha, entendeu? É um problema que às vezes pode causar muita, muita depressão, muito desconforto para a própria pessoa e para as pessoas que estão ao redor dela. E isso pode afetar muito, muito até mesmo para sua própria construção, porque você não para, entendeu? Assim, você chega nessa realização que eu fiz, será que foi bom ou não, mas você ainda tem coisas a fazer, porque no final das contas você ainda tá vivo. E a pessoa acaba realizando que nada mais vale a pena, e o que ela fizer agora não vai resultar em mais nada, o que no final na verdade resulta, porque você vai continuar pagando pelos seus pecados ou pelas suas ações até você morrer. Então, esse lance no final de crise de meia-idade é só um desperdício de pensar demais. E no final você deixar de produzir comida de que não haja mais tempo, sendo que só não vai haver mais tempo mesmo quando você estiver na maca ou na cama, ou sei lá, pra morrer. É aquilo, a pessoa tem uma certa dificuldade de se permitir isso, se desprender de anos e anos e anos de conteúdos, de coisas. É, o BoJack, ele se prende muito ao passado, isso é muito detalhista nisso. É um cara de 50 anos que tá passando por essa crise também, que dependeu sua autoestima totalmente nas coisas que ele fez no passado, e que ele fez de forma totalmente bem obscura e errada, e agora ele paga um preço e se vê novamente no desafio de será que o ator que eu era na época de Horsing Around tem que ser também a mesma pessoa que eu sou agora, ou que eu vou ser, entendeu? Então, sei lá. É, a primeira temporada não trabalha tanto isso, a gente vê isso mais nas outras, mas é interessante ver que o gatilho inicial é mesmo ele se vendo que ninguém mais quer contratar ele, ninguém mais gosta dele, e ele só tem mais uma chance para provar para ele mesmo e também para todo mundo que ele pode ser uma pessoa melhor. Ou finalmente realizar que ele não precisa provar para todo mundo isso, mas somente para ele mesmo. É como que nem... Mas eu não sei nem se vale a pena falar isso. É melhor falar isso na segunda temporada. Você lembra no dia que ele tem que perder peso e começa a correr? É legal. E aí ele desmaia. Uhum. Ele cai no chão, assim. Aí chega um macaco e fala: é sempre difícil começar. É, mas quando muito você, bom. Quando mais você treina, Python, mais fácil fica. Então difícil é sempre começar. Mas quanto mais você faz, mais fácil fica. Então é isso que... Que é uma... uma alegoria aí ao mito de Sísifo, né? Que é a questão dele subindo a ladeira, mas ele vai ter que fazer isso de novo. Exatamente. Com a pedra, e no caso é uma referência ao mito de Sísifo, uma alegoria, porque é o BoJack tentando, e é uma alegoria dentro de outra, né? Porque ele tá falando da... O macaco, eventualmente, tá falando dele correr, mas ao mesmo tempo tá falando sobre a vida. E aí é uma referência dentro de outra, né? Uma metáfora ali dentro sobre olha, BoJack, tá sendo difícil, mas não vai acabar, vai ser sempre assim, mas cada dia um pouco menos, né? Mas você tem que continuar. E a série, ela faz muito isso em vários aspectos, não só com o personagem do BoJack, mas com todos os outros. A gente falou aí da personagem da Princess Caroline, que é uma personagem que na primeira temporada ela é bem desenvolvida, achei até mais que a da Anne na primeira temporada, e que é uma personagem que eu tenho uma identificação muito grande com a Princess Caroline, porque ela se perde no trabalho e ela precisa desse trabalho, não pela questão financeira, no caso eu preciso pela questão financeira, né, mas também, pessoalmente. Mas ela não sabe, por exemplo, recentemente as férias acabaram agora essa semana, voltamos a trabalhar, as aulas retornaram, e eu não sabia o que fazer mais, eu tava contando os dias para voltar ao trabalho, que era porque eu não posso ficar um minuto comigo mesmo, eu tenho que estar trabalhando, fazendo alguma coisa, porque eu não sei o que fazer com a própria vida. Né, e com esses problemas, que é o que a Princess Caroline passa por isso, e usa o trabalho como uma válvula de escape. Muitas das vezes é por isso que eu aceito resolver os problemas do pessoal que aparece, de alguns amigos. E aí eu acabei virando entre aspas, né, o terapeuta, o que fica recebendo as mensagens. Sabe aquelas mensagens de WhatsApp dos amigos? Oh, aconteceu tal coisa. E aí vem a mensagem. Às vezes é problema, sei lá, no trabalho, às vezes é problema. Relacionamentos. E aí, o que a gente precisa fazer para ajudar? Justamente porque eu não quero ter que pensar no que eu vou fazer para mim, sabe? Eu me identifico muito disso em relação a isso com a Princess Caroline, que é exatamente o que ela faz. Tem um episódio que é sensacional, que é um episódio em que termina com ela tocando uma música e é aniversário dela. E ela tá no escritório só. Ah, ela vê a lua, né? Puta, cara, triste, mas isso é a minha vida. É muito vida. Bom, cara. Isso é a minha vida. Essa é a minha vida. Aquilo é pior. Tava abraçando a tela do computador. Ah, aquele episódio. Eu falei, cara, não é possível. Que eu sou não eu, estou mano, sozinho. Sou eu. Tem pessoas que também assim, sabe? Cara, tem um episódio que eu acho simplesmente fantástico, né? Só que não é da primeira temporada, desculpa, vou queimar a pauta, mas é só pra mostrar, né, o quanto que, tipo, ela batalha, ela sofre, né, que mostra, que é aquele episódio que ela vê uma tataraneta dela falando no futuro sobre a vida dela no passado. Nossa, um dos melhores episódios. Caramba, esse episódio é uma porrada, cara, porque é muito bonito. Ela cria toda essa fantasia do episódio, a gente acredita que tá acontecendo, eu falei, nossa, que legal, é o futuro. E ela fala do passado, do colar, como ela sofreu, da dificuldade que ela tem pra engravidar, que a mãe dela teve 9 filhos, ela não consegue engravidar, teve aborto. Puta, uma puta vida sofrida ela teve. Tentou, a mãe dela incentivou ela a dar um golpe da barriga num cara rico, não deu certo. Ela sofreu aborto espontâneo. Puta, mó tristeza. E aí no final ela liga pro BoJack e fala: ah, sabe o que eu faço quando eu tô triste? O quê? Ah, eu fico imaginando minha tataraneta no futuro falando sobre o meu passado e aonde eu cheguei pra dar certo. Aí o BoJack tá dirigindo um carro. Nossa, mas, cara, isso é mentira, isso é meio deprimente, né? Ela: é, eu sei, mas eu gosto. Eu gosto de fazer isso pra me sentir bem. Eu falei: meu Deus. E o pior, sabe como de tudo? É que eu já me imaginei fazendo isso. Não do fato de ter, tipo, um tataraneto falando de mim, mas eu já tive situações em uns momentos que eu imaginava no futuro ter uma vida melhor do que eu tenho agora. É só a nossa mente jogando hormônio. É só a nossa mente jogando hormônio pra tratar os nossos problemas deprimentes, tá ligado? Eu me identifiquei nesse episódio, porque eu me identifiquei pra caramba nesse episódio, porque eu pensei, caramba, eu já tive umas viagens dessas, assim, cara. De imaginar... eu sendo outra pessoa, às vezes, ou eu tendo uma vida melhor em outro lugar, em outra carreira, como é que seria no futuro, tipo, daqui a 20, 30 anos, olhando pra agora? Eu já imaginei fazendo isso já, cara. E eu falei, cara, isso é super plausível, mano. Isso é triste, mas... É uma realidade que todo super mundo plausível, passa e até e a gente aconteceu rica. Comigo, cara. Se bem que gente rica passa menos, famoso mas rica. Passa. Entendeu? Não, mas todo mundo passa, né, ou cara? Ou passa mas, mais, vezes, né? Vai saber. De uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra, né? Todo mundo pode passar por um conflito assim, né, cara? E esse episódio eu achei bem, bem, bem interessante mesmo, bem inteligente, porque é dedicado praticamente 100% à princesa Carolyn. E é incrível, cara. É muito bom. Sim, e esse episódio... Desculpa, interrompi, vai lá. Esse episódio foi sensacional, porque... Maravilhoso. Esse episódio é sensacional, porque ele... Te dá uma porrada na cara quando ele termina, porque é bem no final que você descobre. Pô, sim. E como sei que você resolveu, né? Fantástico, cara? Fantástico. E ele te diz, cara, olha só, às vezes as coisas não vão dar certo, aceita isso. Esse episódio, ele te fala isso, sabe? Porque BoJack, ele traz a desconstrução. BoJack é uma subversão narrativa de tudo que a gente já viu anteriormente. Pode não ser uma novidade, mas a maneira como ele faz isso é impressionante. E sabe o que eu acho legal também no BoJack, Fred? Já que você falou assim, agora da subversão da trama, né? O que eu acho incrível no BoJack, também a gente não vai entrar em mais detalhe, porque são outros episódios, né? Outras temporadas. O que eu acho incrível é que ele não te leva pra um caminho que vai ter um final feliz, né? Ele vai mostrando os problemas, enquanto você acha que vai melhorar, você vai lá e tem outro problema maior que a pessoa vai... que o personagem vai ter que lidar lá na frente. E, cara, é bem plausível, como eu falei novamente, né? É bem fácil de acontecer, né? É bem próximo da realidade, né, cara? É bem legal, bem interessante mesmo. É triste, mas é realista, sabe? Isso que eu achei muito, muito corajoso da série, né? Mostrar uma série de problemas que não vão ser tratados de uma maneira fácil e não vão ser resolvidos de um ano para o outro. E quando a gente começa a ver as temporadas, a gente acaba esquecendo. Se você começar a ver hoje, por exemplo, BoJack, são 6 temporadas, né? Tem uma temporada, acho que é na segunda, que ele dá uma sumida, ele fica meses sem voltar pra Hollywood. Então, ele dá um sumiço. Ele fica alguns meses e depois ele some de novo e vai pro interior, vê a casa da família, é bem mais pra frente. Mas se a gente vê direto, a gente não acompanha muito bem essa questão da ordem cronológica. Mas tem um episódio que ele liga e a princesa Caroline fala pra ele, né? Que é a gente dele, a gata, né? Fala, meu, eu tô tentando falar com você há meses, você sumiu, o que tá acontecendo? E a gente às vezes acaba esquecendo, mas tem os episódios, dependendo da temporada, acontece, tem um lapso, né? Um vazio, uma lacuna muito grande, né? Entre o momento que o BoJack tá vivendo, tá acontecendo, e os outros personagens. E eu acho isso incrível, cara. Eu acho isso muito incrível. Desculpa, fala aí. Eu já acabei falando demais. Fala aí. Tu citou aí o fato dos episódios terminarem. Nem sempre tem final bom, né? Mas é porque eles não têm final, né? Já dizia o Hugh Blue Dick, Dr. Manhattan, inclusive nos quadrinhos do lado do Alamo, que nada nunca termina. E BoJack, ele traz isso, né? Porque quando a gente assiste qualquer episódio de qualquer série tradicional, qualquer um, sempre termina feliz. E eu sempre, né, desde criança, me questionei, tá, cara, mas tá todo mundo feliz e tal, não terminou, porque vai ter o outro dia, sabe? Se todo mundo tá vivo, vai ter outro dia. Por que tá todo mundo rindo, feliz aí? O que é isso? Não era, sabe, me incomoda esse final feliz, mas não é que o BoJack traga um final triste, ele só traz não é nem que ele traga um final, ele só encerra o episódio com o personagem no status quo, que é o status quo da vida. Por exemplo, hoje eu não realizei um monte de coisa que eu queria realizar, hoje no dia eu não fiz uma atividade, então eu não tô terminando o dia feliz e rindo e tal, mas também não quer dizer que seja algo ruim e tal. Então, muitos dos episódios do BoJack terminam assim. Alguns terminam realmente muito na bad, como é o caso do episódio da Princess Caroline lá, desse que a gente super citou aqui, que é de outra temporada, né? Não é nem da primeira. Como é aquele outro episódio do BoJack em que ele tá tentando... O episódio do... O que você tá fazendo aqui? Né? Que é outro personagem que termina muito na bad. Então esses são episódios realmente que terminam muito na bad, mas a maioria dos episódios só não terminam bem, mas também são coisas que é o nosso dia, né? O nosso dia também às vezes termina é aquela coisa, e ele traz muito, a série traz muito disso, né? De não forçar essa coisa. Eu já vi alguns psicólogos falando isso, gente, não fica tentando forçar que você tá feliz o tempo todo. Ninguém precisa ficar fingindo estar feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. E a série, ela estabelece isso muito bem. Isso é acertadíssimo. Inclusive, a psicologia tá abdicando dessa palavra, felicidade. Hoje em dia a gente usa basicamente bem-estar. Você tá bem? Independente de você tá alegre ou triste, sabe? Mas se você tiver se sentindo bem, ainda que triste, ainda que com raiva... Porque são sentimentos normais da vida, né? E falando nisso, desse formato do episódio, de que não acaba, né? Ele te mostra que é sempre um contínuo. Eu acho que não foi proposital. Mas isso gera um efeito psicológico interessante. Né? Essa angústia que a série carrega, ela é potencializada por isso. por ser tudo um grande contínuo, pelos episódios não encerrarem a história exatamente. Porque tem algumas pesquisas que indicam que a gente costuma ter um rendimento menor, e a gente costuma ficar com o humor um pouco mais deprimido, quando a gente não consegue perceber encerramentos de fases. Né? Um exemplo em ambiente de trabalho disso, que eu me lembro agora, por exemplo, é de uma obra em que o pessoal resolveu acelerar a construção, né? E ao invés dos pedreiros terem lá uma pilha de tijolo e quando acabava chamava outra, eles deram um jeito daquela pilha nunca acabar. Ela sempre ficava sendo abastecida de tijolos. A obra começou a andar mais devagar, porque os pedreiros não viam a obra andando, porque eles mediam o avançar do trabalho deles pelas pilhas de tijolos que acabavam. Então, para eles estavam numa fase eterna que nunca acabava. E o BoJack faz muito isso, né? Tem várias fases ali que vão se esticando, se prolongando e se prolongando. É, isso é fato, né? Tanto é que a gente separa tudo por bloco. A gente quer o encerramento de arcos de qualquer coisa que a gente esteja fazendo. É, o Réveillon. Tem a sensação de que a gente está evoluindo, né? Isso, exatamente, o Réveillon. Não aconteceu nada. O universo, é ótimo, verdade, o universo não tá nem aí porque tá acontecendo, mas pra gente é o encerramento de um ciclo. De um ciclo, né? É, o começo de um novo, né? E vem aquelas promessas, né? Pular 7 dias. Eu vou emagrecer. Vou entrar na academia agora. É, eu vou pra academia, vou emagrecer, vou mudar de trabalho. Chega lá, dá 2, 3 de janeiro. Ah, que merda, né? Tudo, não, e por que as pessoas fazem promessas? Porque como encerrou uma fase, que pode ter encerrado bem ou mal, né? Na cabeça da pessoa. Agora tem uma nova fase, é uma nova oportunidade, sabe? É um desligamento do que aconteceu. É. Desligamento com o passado, né? O rompimento com o passado, isso. Início de um novo, né? Uma história, seria isso, né? É, faz sentido. Eu acho que também serve como motivação, né? Mesmo talvez que inconsciente, né? Pra pessoa conseguir seguir adiante. Tipo, lá uma meta, um sonho pra poder seguir adiante. Senão, às vezes, ela cai meio que no... um ostracismo, né? Numa bad incrível, tipo, ah, tô parado, meu Deus, ainda tô na mesa. E ela precisa estabelecer essas metas, né, pra poder tocar o barco, né? Sabe uma outra coisa que eu acho muito interessante no BoJack? Outra característica que ele mostra, que todo mundo tem, né? Quando você vê ele criança, né, em contraste com ele adulto, ele era uma criança toda cheia de potencial, alegre, normal, feliz, né? E aí você vê o contraste do adulto que ele se tornou, mas você entende pelo ambiente familiar, né, que ele foi sendo, levando pancada da vida ali, até chegar onde ele chegou. Só que uma coisa que fica mais evidente, principalmente para quem é da área de psicanálise, é que ele trouxe para a vida dele, né, coisas que eram do pai e da mãe. E ele faz repetições na série de coisas que eram comportamento do pai dele. Né? O jeito que o pai dele trata a mãe, o jeito que a mãe trata ele... Né? A gente aprende a amar com os nossos pais, né? E pai aí, no caso, é quem cria a pessoa, né? É a função, pai. E ele aprendeu a amar com quem ele convivia mais, a mãe, né? E a mãe falava que ele estragou a vida, que ele tinha estragado a vida dela, né? O corpo dela, né? Que ela tinha um futuro se não fosse ele. E o pai totalmente apático às necessidades dele, só preocupado em escrever lá o livro dele e tal. E assim, como eu disse, a gente aprende a amar com os nossos pais. Nas relações afetivas do BoJack, ele repete exatamente a mesma postura com as namoradas dele, né? Seja deixando elas em segundo plano, pensando só na própria vida e na própria carreira, que era o que o pai fazia, ou de fato depreciando, né, a pessoa de quem você gosta, que era o que a mãe dele fazia com ele. Mr. Blue, I told you that I love you, please believe me. Eu fiz recentemente um texto lá pro site sobre o filme I Lost My Body, que é um filme da Netflix aí, I Lost My Body, em inglês americano. E eu cito, né, esse filme, sem dar spoiler aqui, mas eu cito o Tertón Shadu Tuku Rinpoche, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas que no livro dele, Essential Teachings of a Tibetan Master, que ele cita ele coloca que a forma para se atingir, para se chegar nesse bem-estar, não está em tentar controlar o ambiente ao seu redor, ou seja, controlar a reação das pessoas, o que as pessoas pensam de você, controlar, tentar fazer as pessoas gostarem de você, tentar fazer tudo dar certo, que não tá nisso, mas na maneira como você lida com isso. E aí eu cito isso e trago para cá agora essa discussão, porque acredito que o BoJack, ele não consiga lidar com, ele não consiga lidar com as situações do cotidiano dele, com os problemas que ele tem, e ele não consegue lidar com as coisas novas que acontecem, porque nada é tão mais empolgante para ele, ele não tem mais aquele destaque que ele queria ter. Então, por isso, por essas razões, ele acaba vivendo preso no passado, né, num saudosismo doentio. Né? Eu até cito, né, você vê na primeira temporada que ele, pra todo lugar que ele vai, ele carrega os DVDs da série dele, né? É, quando ele tá no hospital, o Todd até fala, pô, você carrega esse DVD pra todo lugar que você vai. Ele fica assistindo, preso nisso. E é uma característica muito real isso, sabe? Eu mesmo tenho essa característica. Às vezes eu me pego fazendo isso também, né? Manifestando também esse comportamento. Às vezes eu me pego fazendo isso, aprendendo algo que eu fiz no passado que fez sucesso. Ou em alguns momentos do passado que, e sem querer, viveu agora, né? Você fica preso nisso e isso não é saudável. O que, que vocês acham desse comportamento do BoJack? É isso mesmo? Ele realmente tem essa dificuldade de encarar o presente, de viver no presente? Acho que a tua visão ela tá bem próxima, pelo menos, do que eu percebi também, né? O BoJack, ele tem essa âncora, né? Só que eu vou ficar devendo, mas esse fenômeno ele tem um nome. De você lembrar de um passado feliz em comparação com a sua vida atual e na qual você sofre, sabe? Esse passado feliz, nesse fenômeno, normalmente não é um passado feliz. É simplesmente porque você está filtrando a memória para lembrar das coisas que te animavam. Um exemplo clássico disso são as pessoas que dizem assim, ah, bom mesmo era o tempo de escola, o tempo de infância, que eu não tinha responsabilidade e tal. Bom mesmo era na ditadura. É, exato, exato. Eu li um artigo, bom que tu citou. Aí a pessoa é doente, eu conheci cara? Esse termo, que eu não tô lembrando agora, num artigo que falava sobre as pessoas que falavam sobre a ditadura. Que elas faziam isso, elas filtravam, elas filtram os acontecimentos de forma que elas lembram, primeiro, elas lembram coisas que para elas foram boas, e o segundo ponto é que elas reescrevem parte da memória. A memória, de fato, ela é mais feliz no futuro, quando você só tá lembrando dela, do que na época que você viveu, sabe? Porque você tá botando em perspectiva, você tá comparando com outras coisas, e de fato a nossa memória, ela não é analógica. Toda vez que você vai lembrar de algo, você remonta a imagem, remonta os sons. É como se a gente guardasse as coisas no cérebro por escrito, e toda vez que tu tem que montar uma imagem, tivesse uma equipe, uma produção que vai lá e, baseado no texto, monta a imagem. Só que é uma construção nossa, o texto é nosso. Nossa memória ela não é realmente fidedigna ao que aconteceu. E ela está subjulgada não só às nossas percepções, mas também aos nossos problemas. Isso, no caso do BoJack, é grave, né? Porque, dados os problemas que ele vive, ele cria um belo quadro de como o passado era feliz, mas percebam o seguinte, o passado feliz dele era a situação fictícia da série. Não era o que ele vivia na época da série, não era o que acontecia por trás das câmeras. Era o que acontecia na frente das câmeras, que não era a vida dele. Então ele passa por esse fenômeno de pintar o passado de forma que ele pareça muito feliz, independente de se na vida real esse passado foi feliz ou não. Isso tudo, novamente, para fugir do presente. Ô profeta, eu acho que também vai muito essa questão do passado dele, vai de conta com o fato de que não só dele viver uma fantasia, como você falou, né? Que era o seriado, que ele fazia papel, que era uma família feliz, tudo, que tem muita correlação, né, com Três é Demais, né? Aquela... todo mundo feliz, família junta, etc. Full House. Mas acho que... É, o Full House, Três é Demais. Mas é muito também de conta com aquele lance da aceitação que ele sofreu do público, né? Que é do reconhecimento do trabalho dele, da fama que ele tinha, das pessoas gostarem dele, e também do dinheiro, né? Da vida confortável. Não que depois ele não tenha, ele ainda vai ter. Mas por ele ser jovem e ter vivendo todos esses... assim, bons sentimentos, né? Como você tinha falado, não era... Como é que era a mesma palavra? Era bem-estar, né? Ter vivido um momento de bem-estar, não só pra gente não associar muito a felicidade, assim, esse momento de bem-estar. Eu acho que vai muito por conta disso, que eu acho que ele sofre muito mais, porque a questão não é o dinheiro, ele ainda mantém, ele consegue manter a fortuna, ele, apesar de ele gastar bastante, ainda ele tem dinheiro, e ele consegue pegar eventualmente outros trabalhos, né? Mas eu acho que ele sente muito mais falta da questão do reconhecimento das pessoas, né? Aquela coisa de ele sair na rua, as pessoas reconhecerem ele de imediato, né? De ele ser querido. Então acho que isso acaba fazendo muito mais falta pra ele, porque como eu tinha falado bem no comecinho do programa, vocês lembram? Quando alguém ele tá na rua e conversa e ele tem que se apresentar, ele fica extremamente desgostoso, né? Ele fica revoltado. Pô, como você me conhece? Sou o BoJack, eu sou astro do cinema, da televisão, fiz muito sucesso. Ele deixa recado pra Dayane, ah, aqui é o BoJack Horseman, obviamente, falando. Eu sinto que ele tem uma necessidade de autoafirmação muito grande, sabe? Que ele busca um reconhecimento pelas pessoas, das pessoas. Ele sente essa necessidade de ser querido, né? É que como eu não tinha me deparado com uma obra assim, principalmente tratando de um desenho, né? Com uma profundidade tão grande quanto Rick and Morty, e principalmente mais BoJack falando assim do lado da construção familiar, dos problemas, né? Que a gente se assemelha muito mais do que Rick and Morty, que apesar de ter algumas coisas de família, mas é parte muito mais pro lado da ficção, né? Com humor. BoJack é uma coisa muito mais plausível, né? Pra gente, né? Porque se tratar do cotidiano, do dia a dia. E é por conta disso eu realmente achava alguns episódios, algumas séries, alguns questionamentos que eles traziam, né? Muito profundo para ser elaborado simplesmente por pessoas que tiveram uma experiência. Eu pensei, cara, eu acho que deve ter. Em algum momento, acho que eles chamaram um psicólogo, chamaram um psicanalista, psiquiatra, sei lá. Alguma consultoria deve ter ocorrido para eles tratarem de um tema de uma maneira, um tema assim, às vezes tão pesado, espinhoso, de uma maneira tão legal e interessante que a gente consiga fazer uma correlação, né? A gente consiga se identificar em algum momento, algum grau, né? O BoJack, ele tem uma particularidade muito grande em relação ao Rick and Morty, que é a questão do que se é trabalhado, né? Do que se aborda ali. Porque o BoJack, ele é bem mais mundano, então ele aborda questões muito mais do nosso cotidiano. Enquanto o problema do BoJack é o que que eu faço com a minha vida, o que que eu faço com a minha vida, né? Eu não sou um profissional que eu queria ser, eu tenho problemas, eu não consigo manter relacionamentos. O problema do BoJack é isso. O problema do Rick and Morty, aliás, do Rick, o problema do Rick, o que eu sou para o universo, o que eu represento, o que vai acontecer depois que eu morrer, nada, não existe nada depois, eu não represento nada, nada significa nada. É um problema muito mais, um problema existencial muito mais ligado, um problema existencial cósmico, porque é muito mais fora da nossa realidade, porque o Rick sentido da vida, conhece, né? Uhum. conhece muitas realidades, tanto é que ele se tornou apático a isso, né? Você enxerga isso naquele episódio em que ele mata, em que ele enterra o próprio corpo, de uma outra versão dele. Ele e o morto, né? Então, enterram e o Morty ele fica em choque, né? Ficando assim com o tempo, né? Mas você vê muito isso, né? Que no Rick and Morty é um pouco mais. Você ainda consegue identificar ali algumas coisas que você vê, só que são questões muito mais cósmicas. O BoJack, ele vem mais pro mundano, né? Qual é o meu trabalho? Eu preciso de um. Eu não tô bem nesse trabalho que eu tô aqui, eu preciso. As relações não estão legais, são coisas que são mais fáceis de você se identificar. E a série faz isso de uma maneira espetacular. Vocês citaram, o Mandrake citou aí a questão de que às vezes o escritor, ele representa isso, né, até de forma involuntária. Não de forma involuntária, mas que às vezes coloca por experiência que viveu. E de fato, eu já vi isso acontecer, eu já fiz isso, na verdade, né? Então, já teve amigos meus que leram o personagem, que leram o conto, que eles vieram falar, cara, sou eu aqui. E às vezes, você, de repente, era ele mesmo, né? De repente, eu realmente peguei ali alguma coisa que eu vi acontecer e coloquei ali no conto alguns aspectos da vida e facilitando essa identificação do personagem. Mas BoJack faz isso com uma maestria incrível, porque ele faz isso ao mesmo tempo. Os personagens do centro ali, os personagens do núcleo principal, desenvolve também personagens ali ao redor, que estão em órbita, ao mesmo tempo que desenvolve uma trama principal que vai decorrendo a vida individual de cada um deles, né? Você desenvolve os personagens e eles vão evoluindo a identidade, e ao mesmo tempo a vida deles é trabalhada ali no background. Você tem pequenas mudanças que vão interferindo nessa evolução, né? Você percebe o BoJack na primeira temporada, que ele é um cara extremamente machista, né? É um cara que ele é bem mais egoísta, e você vai vendo que os eventos que vão acontecendo com ele vão mudando essa percepção dele. Não que ele vá se tornar um cara completamente, vai mudar uma chave, mas ele se torna aberto à possibilidade de mudar, né? É, exatamente. Mas demora, né? Percebendo. O que torna uma evolução demora até bastante, mais natural. Demora bastante pra acontecer. É, mas você vê, né? Até na última temporada você vê que ele... Não é que ele virou outro personagem, né? É, ele tá mudando, como né? Como uma pessoa real, ele tá mudando aos poucos e lentamente, muito Exato. Lentamente. Então você ainda vê ele reproduzindo essas coisas. É um processo de construção, né? De desconstrução e de construção. É. Sim, verdade, desconstrução. Também, né? No caso, desconstrução do passado, né? Da pessoa que isso ele era, que levou décadas, né? Até chegar onde ele tá. E você vê isso muito bem representado naquele episódio, na quinta temporada, que a gente vai falar sobre isso quando estivermos falando sobre a quinta temporada, que é em que ele vira um feminista, né? Nossa, é muito Nossa, bom. Nossa, muito bom esse episódio. BoJack feminista, esse episódio incrível, cara. É genial que você ele vê. Ele sabe o que ele tá falando. Exatamente. É, e ele pede, explica, ele pede dicas pra Dayane, como posso ser feminista. É incrível esse episódio, cara. Eu acho que até tem um certo momento em que ele fala, cara, que as mulheres precisam, né, de um homem para defender o seu movimento, que e ele ingenuamente, ele tá fazendo isso sem maldade, sim. De certa forma ele não tem uma maldade. É, desconhecimento, né? Desconhecimento, né? Uhum. Exatamente. E a série até brinca um pouco com isso. Então você vê que o personagem está evoluindo, que esse não é o BoJack da primeira temporada. Não, o BoJack não iria fazer isso. Mas o BoJack da quinta já se coloca nessa posição de tentar mudar, pelo menos. Ou seja, a série, ela evolui, né? Os personagens. É uma coisa que você não vê tanto em Rick and Morty. Os personagens são os mesmos e até às vezes inconsistentes entre a própria temporada. Sim, às vezes eles agem de forma inconsistente. Muda um pouco. O que muda mais é o Morty, né? Pelo fato de ser adolescente, ele passa por algumas decepções, né? E aí, porque o Rick é um cara de 60 anos já, então ele é um adulto cheio de vícios e problemas. Mas o Morty a gente consegue... É, ter essa percepção da mudança dele, né? Aquele episódio do expurgo é sensacional por conta disso, né? Ele sofre uma decepção com a menina, que ele se apaixona, né? Porque as mudanças muda um pouco, deles, né? Avançam e vai amadurecendo, né? Episódio. Uhum. Isso, exatamente isso. O meu problema com Rick and Morty é que ele parece muito mais uma série de monstros da semana, sabe? É aquela coisa, é tipo, aconteceu e ficou ali, e a mudança não se torna permanente. Enquanto que em BoJack fica a cicatriz daquele evento e você vê aquela cicatriz reverberando nos outros episódios. Nossa, tem uma coisa que me assombra com BoJack nesse aspecto, é aquele período que ele tá fugindo, ele vai pra outra cidade, pra outro estado, e reencontra lá a amiga dele, que tá com a família, com os filhos. Nossa, cara. Nossa, mas que angústia quando acaba tudo isso e ele volta, que angústia que eu fico por ele, por tudo que aconteceu. Que tenso, cara. Nossa senhora. Que tenso, cara. Escape from LA, eu tenho até anotado aqui. Fuga de Los Angeles. Ele bota o nome do barco, cara, e tem um problema com a filha. Ah, cara. A filha dessa mulher. Nossa, esse episódio é uma porrada. É, só citei assim por esse cima pra episódio... gente sentir a angústia juntos aí. Não, a gente vai debater com mais profundidade ainda. E se não tivesse chegado ninguém, o que eu teria feito? Nossa. O que me prende muito. Vixe, o maluco capotou. Lucas, tá acordado ainda? Dormiu de fone. Você lembra o Tom Jerry quando ele toma café e pega o esparadrapo e coloca no olho? O cara deve estar assim agora, com os braços cruzados, com a fita isolante no olho. E o cara toma café como quem bebe água depois de uma maratona, né? Aham, tipo, toma um litro de café direto, né? Alô? 2000 anos depois. Galera, desculpa aí, tava dormindo aí, velho. Nossa, velho, nossa. Desculpa. Olha que arrombado, cara. Duas horas depois da gravação, acorda. Porra, não, desculpa. Porra, sério mesmo, eu tava muito louco. Sai daqui, ô, sua égua. É a égua. Pera ainda, pra tomar no cu, deixa eu terminar aqui meu negócio. Meu trabalho, eu tava 24 horas lá. Muita droga, né? Muita droga de cavalo. Até. Quem dera também, tô precisando de uns testosterona aí. Ah, bom, vocês já estão na conclusão, eu aí? Eu quero ir embora, né? Então vamos terminar aqui, vamos concluir o que tu achou da série. Se você acha que é só uma série de um cavalo que se droga, você tá certo. Mas se você acha... Não, mas então se você acha também que é uma série sobre um cavalo que se droga e que aprende com sua crise de meia-idade, você também tá certo. Isso é bom dia. Então não é uma série infantil e superestimada, como as pessoas costumam dizer? Não, nem fudendo. É viada. O Mandrake caiu, tinha caído. Eu apertei o botão de sair sem querer. Gênio. Então, ela é uma série que... Não, a gente falou pouca coisa. Falou de animação, falamos de... começando a falar do universo, né, dos animais, né? Se vestindo como ser humano, se envolvendo. Eu falei que não tem uma produtora conhecida por trás do BoJack. Isso. Só o produtor executivo, né? Que eles estão juntos no avião com a bomba, a que explodir com o Banacan. E aí o verdadeiro Esteban Maroto empurra pra fora do avião o falso Esteban Maroto. A gente tem que partir da premissa de que... Não, mas ainda assim dá, mas eu digo de vidas passadas. Eles explicam tudo isso. Eu tava 250 anos atrás, eu era francês, eu tava em tal lugar. Existe ou não? É uma realidade que todo mundo passa. Eles explicaram tudo assim, condensado no final, só que ninguém prestou atenção, sei lá por quê. Gente rica passa menos. As pessoas têm umas histórias. Se tu assistir só os últimos 3, 4 episódios, tu pega tudo isso que eu falei. Não, faz sentido. O rolê. Eu fico triste que a gente falou tão pouco do Todd, né? Mas o bom é que o Todd ele desenvolve mais nas outras temporadas. É que na primeira. Exatamente, porque a primeira temporada do Todd realmente é bem isso que a gente acabou fugindo um pouco, né, citando outros episódios como referência, mas como a gente se focou mais na primeira temporada, não em todos, o que eu acho que foi até uma ideia melhor que o Fred deu a sugestão, porque caramba, você vê como o desenho rende, né, a discussão, a gente tá aqui há 2 horas, bicho, daria pra ver tipo uns 6 episódios mais ou menos, do tempo que a gente tava batendo papo aqui, né, pra ver o quanto é profundo, e a gente tentou ficar focado mais na primeira temporada, então... Se a gente fizesse um apanhado geral das 6 temporadas, meu amigo, isso aqui ia ter 10 horas de duração editado pra ir pro ar contando 8, sabe? Assiste, ouve aí 8 horas. Se um dia eu virar professor na academia, né, no curso de psicologia, certamente eu vou usar o BoJack Horseman como exemplo de como ver didaticamente um monte de coisinhas, sabe, do comportamento humano. Assim, bem técnico, sabe? Pegar aquela lista de mecanismos de defesa, de comportamentos disfuncionais e olha, gente, vamos pontuar aqui, ó. Esse comportamento 1, você vê aqui, o 2, aqui. É, perfeito, né? Aproveita e depois passa o Coringa, né? Aproveita e passa o Coringa depois, Joker. Coronga. Passa o Coronga. Eu não vou nem te enganar, não. Ó. É, pelo menos da minha perspectiva agora, o Jack é mais rico nesse sentido do que o Coringa. É que também o Coringa é um filme, né? É meio covardia comparar, né? Eu acho. O Coringa, né? Ele é caricato de uma forma ruim. Ele é uma caricato de uma forma irrealista, na minha opinião. Você acha? É que nem o Sheldon no Big Bang Theory, que ele, na verdade, é um aglomerado numa pessoa só de características que normalmente não estão juntas. É. O Sheldon, pra mim, é mais um estereótipo do nerd que eles criaram. Ninguém é aquilo. Ah, cara, o Sheldon, eu sou nerd e o Sheldon não é... Cara, aquilo não é um nerd. Exato, porque ele é um exagero. Ele é uma soma de vários tipos de nerds num só. Na vida real, aquilo não acontece. O Coringa é a mesma coisa. Ele é muito... É caricato de uma forma irreal. Não funciona no mundo real. Ah, mas eu acho muito mais próximo acontecer uma parada do Coringa do que, tipo, encontrar um nerd igualzinho o Sheldon, sabe? Todo loucão, cheio de toques, o caramba 4. É que do assim... Do que acontecer alguém do Coringa, tipo, surtar e querer explodir a cidade, cara. Eu acho um pouco mais provável, cara. Mais plausível de acontecer, sabe? Mais próximo. Eles deram pro Coringa do filme um problema neurológico, né? Pra ajudar na construção dos problemas psicológicos dele. Acaba que esse problema neurológico é a resposta mágica, sabe? Porque... Em psicologia, existe a autópsia psicológica, né? Que é você fazer o diagnóstico de alguém ou avaliar a personalidade de alguém sem ter contato com esse alguém, né? Então dá pra fazer isso em filmes com personagens, por exemplo. E a autópsia psicológica do Coringa, do filme, ela fica com lacunas e fica com inconsistências. Coisas que, aspectos teóricos que fariam com que aquele comportamento não pudesse acontecer no mundo real, sabe? E aí essas lacunas você preenche com isso, né? Dano neurológico. Não precisa explicar. Né? Porque... Aí tá vendo, o Fred, um cara que você deveria ter chamado pra gravar. Eles gravaram o podcast do Coringa. Foi bem legal, cara. Foi bom, eu gostei pra caramba. Mas realmente, essa visão não tinha. Eu acho que eu faria com antecedência. Eu faria a autópsia psicológica dele pra então, em cima disso, ir pontuando as inconsistências. É, isso ficou bem descarado no personagem do Coringa. Porque eu fiquei me perguntando, pô, por não ser psicólogo e não entender, eu fiquei me perguntando, tá, mas por que, que o Coringa tem que ter um problema neurológico, cara? Então é porque seria difícil construir... É só comportamentalmente, sim, fecharia. Pra mim foi aquela coisa, né? É, a cidade que era tipo, é uma soma de problemas. Eu não sei se o Mandrake vai compartilhar da mesma entra opinião. É questão social também. Então, né? Aí que tá. É soma de problemas. É o fato de ele estar numa cidade suja, violenta, o desemprego tá alto, ele ganha uma merda, ele é humilhado, ele toma remédio, a mãe dele tem problema, ele cuida da mãe, ele vive uma fantasia, ele se relaciona com a mulher, a gente acredita que ele tá se relacionando com a mulher quando ele não tá. Cara, é incrível. É uma soma de grandes problemas que levou a ele a surtar. O problema neurológico, ele serve para fazer uma coisa, né? É, o Coringa, o personagem, ele é um psicopata, um sociopata, né, no caso. E para explicar alguns comportamentos dele, eles também associaram ao psicopata sintomas psicóticos. Que são palavras parecidas, mas querem dizer coisas diferentes. O psicopata é uma estrutura de personalidade, um jeito de ser. Né? No qual a pessoa ela tem uma dificuldade, uma incapacidade de sentir empatia, de se colocar no lugar do outro e de sentir o que o outro está sentindo. Isso permite que ele, se quiser, né, seja um pouco... Mate pessoas sem remorso, né? É, eu digo assim porque a maioria dos... Eu não sei, eu não posso dizer assim, maioria e minoria, mas tem muito psicopata que é funcional. O cara tá aí vivendo na sociedade de bem e ninguém nem desconfia. Entendeu? O Coringa dos quadrinhos, ele é estabelecido como um psicopata isso. Porque a gente vê isso, né? Ele agindo dessa agora forma. Eu não sei se ele é psicótico. O Coringa, entendeu? Que são duas palavras diferentes. O psicótico, ele é a pessoa que tem sintomas que tiram ele da realidade. Por exemplo, a pessoa que alucina, que tem uma ideia sobre a realidade que é falsa, de, por exemplo, ah, eu sou filho uma ideia falsa, ou ver coisas que não existem. Tipo a galera que fala que a Terra é plana, ou que na época da ditadura era então, bom. Então, essa galera tá pirando entrar na psicose. Tá. Né? Com alguns sintomas um pouco mais agressivos, acho que já dava pra fechar diagnóstico, mas enfim. Então, elas estão na beiradinha, então. Qualquer coisa... Elas caem. É bem fácil. Apesar de que eu tenho uma análise dessa galera inteira. Quer dizer que essas pessoas... Se quebrar uma placa na cara dessa pessoa, ela vira o Joker. É. Se quebrar uma cara na... Se quebrar uma placa na cara de uma pessoa, de um terraplanista, ele vira o Joker. É, começa a chutar, né? Vira o incel. O incel loucão, não é, né? De todo maluquice falar isso, sabe? Porque, pelo menos na minha interpretação, a boa parte dos terraplanistas... A questão deles não está focada num delírio de acreditar numa maluquice dessas. A crença nisso, na verdade, é um sintoma. Né? O problema deles é social. Eles são pessoas que não têm voz, são pessoas que se sentiram solitárias a vida inteira. E aí eles acharam um lugar onde eles têm voz, um lugar onde as pessoas ouvem o que eles falam. Finalmente são ouvidos. Né? Sabia que eu já pensei a mesma coisa uma vez, um dia? Justamente, é a impressão eu tive que eu tenho opinião, dessa galera inteira. E parte dos delírios paranoicos de quem acha que a Terra é plana, quem acha que vacina na verdade mata, boa parte do perfil do governo, dessas, né? Pessoas assim mais paranoicas, o que é um paranoico? Um paranoico, né? É alguém que desconfia do mundo externo porque ele não pode aceitar que parte dos problemas dele, quem causou foi ele mesmo. Então ele joga a culpa dos problemas da vida dele um agente, no mundo externo. Né? A paranoia é uma defesa para ele não tipo assumir a própria... Cultistas. É. Tipo, eu não consegui a vaga na universidade por causa desses cultistas aí. É, não é porque criar, eu tirei, né? 200 no Enem. Exato. Uhum. Olha, eu podia ter uma vida muito melhor, mas é porque eu sou uma pessoa que não sabe lidar com os outros, não sei socializar e sou esquisito? Não. É porque o mundo é mau, o mundo é ruim, tem uma conspiração aqui, ó. O governo esconde pra gente que a Terra é plana. Entendeu? Ô profeta, tem uma frase, né? Clássica lá do Sartre, né? Jean-Paul Sartre, que dizia, né? O inferno são os outros, sim, né? A gente tá o bom problema, hoje, né? O problema, Lacan, o problema Sartre, são os outros, né? Pascal. É. Eu sempre lembro dessa frase quando a galera não assume a própria responsabilidade. Eu citei o Erickson, cagadas, embora, né? Eu não tenha usado o nome dele na hora. Ah, olha só. Cheio das referências. Inventou, né? Do telefone. Sony Erickson. É, aquele celular. Não, esse é o primo dele. Eu acho que é o mesmo Erickson da hipnose. Que antigamente a hipnose sempre usava o nome completo, né? Que é a hipnose ericksoniana. Olha só. Né? Aí ele fazia hipnose com o celular? O que ele fazia? Ele pendurava o celular? Ele fazia hipnose? O cara que popularizou o uso clínico de hipnose. A técnica. E funciona mesmo? Funciona. É, Funciona? É uma das técnicas mais funcionais que tem, hipnose. Caramba, eu achei que era meio charlatanismo. Então, o charlatanismo... Padre Quevedo, sabe? Não existe. Existe charlatanismo na hipnose, mas é no uso. Por exemplo, se você for num psicólogo e ele quiser te hipnotizar... O Pyong tava certo. É. Se o... Era isso que eu ia perguntar. Sabia. Esse rapazinho aí é Não, é ele real? É real. Ele é real e ele é muito bom. Acontece mesmo, ele né? Ele é muito bem treinado, o instituto dele é sério. As hipnoses fake, no geral, são aquelas meio esotéricas, sabe? Ou então que diz assim, ah, vou fazer você lembrar do seu passado quando criança, ou das suas vidas passadas. Mesmo do... É... E de abdução? E quando o cara lembra pois da abdução? É. Real? Pois é, lembra que eu falei pra vocês que a nossa memória ela é escrita pela gente, cria, e é como se fosse né? um texto? Esse é o problema da hipnose de regressão. Yeah. Você vai lembrar do que você quer lembrar. Você vai deturpar suas memórias, você vai prostituir elas em favor dos seus mecanismos de defesa. Dos seus medos, das Mas suas profeta, angústias. E uma pergunta também, só de curiosidade. A gente vai tirar toda essa parte emocional. Sim, eu tenho certeza. Fred, só pra lembrar. Cara, o Morrison, ele escreve... Não, só... não pode falar. Só desculpa, antes que eu esqueça, né? Não, só... Isso aí. Só fazer uma pergunta. Ah, cara, antes que eu esqueça, tá quase fugindo. Ah, sim, lembrei. Não, é sério, eu tenho esse problema muito grave. Se eu não falar na hora, eu deixo pra depois e esqueço. Não é egoísmo, não. É Anota, minha memória de merda. É. Ah, não, a pergunta é simples. Essa parada de regressão de vidas passadas que o pessoal faz, é verdade mesmo? Dá, tipo, é real? As pessoas conseguem ou... Então. Ou é balela? A gente tem que partir a regressão pra essa da própria premissa vida de que... já não funciona. Exista. Por quê? É, se eu te hipnotizar e pedir pra tu reviver memórias da tua infância, você vai deturpar essas memórias. Você vai inventar, criar lacunas. Não, mas ainda assim dá. Mas eu digo de vidas passadas. Porque a galera, eu tava 250 anos atrás, eu era francês, eu tava a tal lugar. Existe ou cara, ou não tem como fazer prova real, né? Não tem como tu pedir pra alguém contar algo e depois tu ir lá verificar. Mas eu particularmente é que acho que não. História... Eu particularmente, então, eu acho que nos relatos de vidas passadas, a pessoa preenche com coisas da sua vida, é o que me parece. Agora sim, aí já não é mais ciência, a gente tá entrando na área da religião. Não, mas não é questão de religião, a sensação que eu tenho é que a pessoa entra existe num... Existe realmente a Exato. Vida passada. A pessoa, mas existindo não, mas a sensação que eu tenho quando eu vejo essa galera discutindo sobre vidas passadas, fazendo regressão, tudo, etc. A impressão que eu tenho é que as pessoas entram num estado de, sei lá, de êxtase, de delírio... E ela vai falando e a pessoa acaba criando histórias que, na verdade, estavam no subconsciente, ou ela leu e trouxe de volta, sabe? E aí eu penso nisso, cara. Seria assim, né? O Discord deu crash aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, tô. Tá de boa, tá? Tamo ouvindo. Voltou. Né? Eu não... Tô mó susto, falei, caramba, o roxo caiu. Que isso? Não ouvi nada do que vocês falaram, mas nós vamos continuar.